Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, estamos aqui por acidente. Aqui o Afonso Solano e Dinossauce. Nossa, velho da puta. Aqui é o Átila e eles se sacrificaram por nós. Eu sou o Pirula e eu sou um desocupado profissional. E aí, eu sou o Fábio Lugar e, na verdade, eles morreram porque você se toca à noite. Caramba. Aqui é o Azaghal e dinossauro bom e dinossauro morto. É verdade, ainda bem. Muito bem, nerds, estamos aqui com esse time de cientistas especialistas, menos Afonso Solano. Ei. E a gente, né, eu e a Dagão, para falar sobre os mitos e as verdades de dinossauros, rapaz. Aqueles monstros que dominaram a Terra e que deixaram um espaço, uma lacuna. E nós preenchemos essa lacuna graças à morte dele. Por isso que dinossauro bom é dinossauro morto. Porque dinossauro vivo não deixa ser humano evoluir. Certo? Vamos conversar sobre isso depois de ver. Canelada. Canelada. Muito bem, acabamos para mais uma semana de vez em Caneladas no Nerdcast. Vamos. E essa capa está chegando para começar o Submarino URC Ultimate Robot Combat na Campus Party 2014. Isso aí. Nós estaremos lá a partir da próxima terça-feira, se vocês estão ouvindo isso junto da publicação. Nós vamos ver uma competição entre robôs destruidores de até 55 quilos. Nós estaremos lá como hosts. Exato. E é muito importante dizer os horários. De terça a sexta-feira... Exato. Os embates acontecem de 3 da tarde às 7 da noite. Exato. E no sábado, a grande final, acontecem a partir das 10 da manhã. Isso, exatamente. Então vai lá, atenção, porque não estaremos somente nós lá, Azaghal, apresentando esta metalificina... Eu ia falar carne em piscina, mas não tem carne, só tem metal. Mas além de nós, estará Beto Estrada, Afonso Orlando, Diogo Braga do MRG, Pátio do Galo Frito, Felipe Castanhari do Nostalgia, Jacaré Banguela, Gustavo Stockler, o Nome Gusta e Cauê Moura, cada um apadrinhando uma equipe de robôs. Então vai ser um embate mesmo. Exatamente, vamos trocar ofensas. Vai ter provocação. Vai ser. Barato vai ser louco, pra mano. Quem você vai torcer, hein? Exato, né? Pros robôs ou pros padrinhos? É, exatamente. Lembrando que equipe vencedora, todas as equipes de universitários, estudantes, estão construindo seus robôs. A vencedora vai ganhar R$10.000 em prêmio. E uma viagem para o Vale do Silício. Muito legal para os participantes. Importante ser dito que o padrinho não faz parte da equipe. Ah, é, o padrinho não vai ganhar. Não, fique folgado, senhor padrinho. Outra coisa que tem que ser avisada e que é muito legal é que a URC vai acontecer na área Expo. Sim. Que é a área de livre acesso. Exato. Da Campus Party. Ou seja, você não precisa pagar nada para entrar nessa área. Exato. Você pode assistir as lutas tranquilamente, sem pagar. Não é, é diferente da arena, que é a área onde os campuseiros ficam. Sim. Então apareçam, porque a entrada é franga. É franga, exatamente. E lembrando que você pode, se você não tiver como ir, você pode acompanhar pelas redes sociais do Submarino. Todos os links aqui, eles vão fazer uma cobertura de tudo. Além do hot site submarino.com.br/campus Party. Que tem todas as equipes, todos os padrinhos, as lutas, os horários, tem tabelas, os cards, gráficas. Tem todas as tabelas e tem promoções de produtos relacionados. Todo dia vai ter um departamento especial como games, mobile, moda. Então não perca. Nessa sexta-feira agora, por exemplo, já tá tendo o dia de moda no Submarino. Então vai lá, clica lá, porque se você quer a camiseta do Star Wars, clica lá no link aqui no post pra você ver. Muito maneiro. Não se esqueça, Campus Party, estande do Submarino, URC, estaremos lá. Eu quero ver metal voar. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 21 minutos e esqueceram do Baby Sauro. Muito bem, Azaghal, vamos lá. Cozinha dos Nerds ativa com pavê de copo. Sempre, toda semana tem pavê de copo. Temos também outros pratos que o nosso querido Tucano faz na cozinha de Jack, muito bom. Nerd, escassez de agulha, Azaghal. Vários deles salvando vidas, como Leonardo Freganini, o Thales Silva, Rafael Prozilho, Priscila Rafael, do Rafael. Priscila na... Ah, peraí. É a Priscila namorada do Rafael. Namorada do Rafael. Desse mundo de feminazes, você se titular dessa maneira é um pouco popular. E o Diogo Martins. Muito obrigado por doarem sangue. Doem sangue sempre. É muito importante. Exatamente. Arte dos fãs, muitos Ozops. Ozops. É um fenômeno. Um fenômeno. O Ozob é um fenômeno da internet. Jonathan Viragini fez um Ozob maneiríssimo. O Rex, ele tá fazendo as fantasias dele de carnaval, né? Carnaval tá chegando, ele já... Eu vou propor, acho que não vai conseguir, ele sair no bloco de Ozob. Isso é muito bom. Eu creio que era muita pasta d'água, né? Oh, mas ficou maneiríssimo o Ozob do Darshan Fragnani também. Eu quero agradecer o Bruno César, que fez uma linda ilustração da Gisele do Vaquinho. Olha aí, que bonito, me emocionou. Além disso, temos o Nerdinho por Will Beck. Fez aí uma escultura do Nerdinho, muito maneiro. James Rexus por Rafael Pacheco. Excelente. E o Pet Plug por Juliano Peratelli. Pet Plug. Que pariu. Vários vídeos enviados que você pode conferir no post, aproveitando dar um page view pra gente, por que não? Aham. E aí, uma lista gigantesca de grupos Sky Nerd no Facebook. Olha aí. Tem, inclusive, um grupo Sky Nerd em São Lourenço. Olha, Azaghal! Meu Deus do céu, isso eu quero ver, cara. Então, se você quiser fazer parte de algum grupo Sky Nerd pelo país, tem Curitiba, tem Belém, Paraíba, exato, São Paulo, Pernambuco, Roraima, todos Manaus, eu não sei, eu tô inventando, tô lendo aqui e falando. Todos se refugiaram no Facebook, entre no seu grupo, na sua cidade, da sua galera. Tem e Dublin. A galera de Dublin. Se encontrou com o Tucano lá e fizeram a festa lá, muito bom. Então, galera, continuem. Danilo Necti. 29 anos, microempresário e produtor de multimídia. Primeiro e-mail enviado ao Jovem Nerd em 7 anos. Olha aí, ficou calado por 7 anos, por quê? Eu já disse que eu não sou favorável a ler e-mails de primeira viagem. Tem muita gente aí se esforçando ao longo dos anos. Vamos lá. Vem um malandrão desses, manda um e-mail e aí pronto. Vamos ver se ele é merecedor, vamos ver. Estava chegando no escritório que fica próximo à loja grande de roupas, quando estaquei na calçada e minha cabeça explodiu. Na porta metálica da fachada da tal loja, de nome Besni... Aí, pra quê? Você tá ganhando da Besni? Da Besni. Você ganhou um enxoval da Besni? Estava recém-grafitada. Como meio de evitar a pichação, pois a rua fica... Ah, tá. Ele tá querendo dizer que a porta metálica estava grafitada para evitar a pichação, é isso? É, o texto pareceu bem claro, inclusive. É. Fica... A loja é de rua e tal. Aí mandaram grafitar a porta. Eis que eu vejo uma reprodução da foto que o Azaghal e o Jovem Nerd fizeram com o Sly quando zeraram a vida, cara. Cara, isso é alguma coisa impressionante. Ainda pretendo perguntar à gerência que é um artista, pois não tem assinatura, e qual foi a motivação do tema. Seria um varejista nerd se expressando? Ou a foto aleatória improvável tirada da internet para o artista reproduzir? Ou seriam novidades de investimento e abordagem da Nerdstore? Aí tem aqui um adendo aqui. Dias após entrar em contato com o Danilo, achamos o artista. Fiz uma busca infrutífera no telefone do marketing que a gerente da loja forneceu, que não me retornou a ligação. Mas a dificuldade se desfez. O artista terminou o trabalho e assinou. E aí ele manda aqui a página do Facebook do Tito Ferrara e segue a mensagem dele em resposta. Fala, Danilo! Foi inspirada no Jovem Nerd, sim. A obra toda uma representação de luta, dedicação e acreditar nos sonhos. Essa é a imagem de quando eles encontraram Stallone, que usei como representação do resultado de uma busca dos ideais. Vou mandar para eles. Inclusive, você sabe para onde pode enviar isso? Bom, cara... Mas você vai mandar com a porta metálica? Não, acho que era uma foto, né, cara? A gente viu na internet. Cara, espetacular. Tito, muito obrigado. Cara, que homenagem maneira. A gente tá grafitado com o Sly aí na porta da loja Pesne. Quem quiser ver, ela fica na Avenida Jabaquara, 1469, com a rua Pereira Estefano, em São Paulo, isso, provavelmente? Não faço ideia. Porque esse cara de primeira viagem mandou um e-mail e não disse de que cidade ele é. Olha só! Por isso a gente não deveria ter lido, anyway. Mas só passou no filtro que tinha uma parada fantástica. Ele viu a parada grafitada, cara. Quer saber quem mais na internet tem sua face grafitada numa loja de roupas de classe média baixa? Muito obrigado, Tito Ferrara. Muito obrigado ao Danilo por ter feito esse contato. Animal. Tem um Facebook aí do Tito com outros trabalhos dele. Ele é excelente artista. E as fotos podem ser enviadas pro e-mail do Nerdcast, que o Slim Roboto, mal Roboto, manda pra gente. Exatamente. Muito bom. Clica aí no post, tem um link pra você ver a porta grafitada. Muito foda. Júlio Schneider, 25 anos, desenvolvedor web, Curitiba, Paraná. Dr. Schneider. Dr. Rancho Cruz. Olá, nerds. Estou mandando este e-mail somente para fazer um esclarecimento sobre o porquê da Pepsi ser mais popular que a Coca-Cola no Rio Grande do Sul. Ah, isso é sobre o nosso último Nerdcast, que é Polêmicas da Publicidade. Isso, 397. 397. Mesmo não sendo de lá, do Rio Grande do Sul, convivi com muitos gaúchos nos meus empregos anteriores. E também com a família da minha noiva, que é natural do estado. Eu acho engraçado os gaúchos. Engraçado. A parada do chimarrão. Por quê? Porque eles realmente curtem essa parada. Né? Então assim, o sotaque, ele entrega o gaúcho, mas antes do cara falar, ele tá com aquela porra pendurada debaixo do braço como se fosse uma arma. Eles levam pra tudo. Caraca, eu já vi. É engraçado, o porteiro no prédio que fica lá com o chimarrão. Exato. Acho engraçado. É maneiro. Não é o carioca comendo polvilho onde que ele esteja. Né? Polvilho. O biscoito Globo. O motivo é o tão famoso bairrismo dos gaudérios. Olha aí. Acontece que quando a Pepsi instalou-se no Brasil, ela escolheu o Rio Grande do Sul como local para a sua primeira fábrica. Ao contrário da Coca-Cola, que escolheu o Rio de Janeiro na década de 40. Os gaúchos preferiram, então, apoiar a empresa que investiu no estado. E desde aquela época, a Pepsi ficou mais famosa por lá. Olha aí. É isso, bairrismo puro. Tudo que é bem do Rio Grande do Sul é isso. Deve é ter uma distribuição mais forte. A fábrica é lá também, então, né? É, exatamente. Mas a Coca-Cola chega lá. Ela chega em qualquer lugar. Porque ela escolheu o melhor hub de distribuição, né? É, mas afinal de contas, ou você sai do Rio Grande do Sul de a navio, ou você pega uma estrada única, toda esburacada. Caio Furtado, 23 anos, estudante de administração, Solânea, interior da Paraíba. Direto ao ponto, venho fazer alguns apontamentos sobre a implicância do Azaghal na ação do Burger King na Noruega. Ok. Aquela que eles davam Big Mac pra quem não seguisse mais a página do Burger King. Vamos lá. Na verdade, é só uma transposição de situação na qual vocês já vivenciaram. Ok. Primeiro vamos lembrar das campanhas feitas por vocês de mostrar a 5 amigos o Nerdcast. Ela é uma ação puramente de aumentar o número de ouvintes que possam ser impactados por vossa mensagem. Esse marketing boca a boca é uma ferramenta bem útil para trazer pessoal de interesses mútuos e prováveis consumidores ao negócio. Certo. Excelente. Não tem agora nada a ver com você jogar um monte de consumidores no lixo. Não. Agora vamos à situação de fato. É o que acontece na Ed Office da temporada 4, episódio 41. Vocês apresentaram a Amazing Pixel e o foco monetário da empresa. Aí veio o mimimi dos especialistas de porra nenhuma dizendo que vocês só querem dinheiro, isso não é nerd. O que é verdade? Nunca mais vou ouvir Nerd, quer teve isso? Eu nunca vou ouvir na sempre época. Tem agora nos e-mails, se você for lá vai ter. E as mesmas coisas de sempre. Mas só, eu quero deixar claro o seguinte, eu sou um mercenário, filha da puta. Eu nunca escondi essa porra, eu só faço por dinheiro. Olha só, na verdade essa ação nada mais é que filtrar a patota e a patuleia dos fãs de verdade. Nós, a galera fiel que conhece vocês há um bom tempo, entendemos a brincadeira ou não e gargalhamos muito com os haters de plantão nos comentários do vídeo, mas a gente não estimulou isso. Né? Eu não falei. Caraca, você tá confundindo. É uma coisa as natural. Eu quero que você me mostre um momento que eu falei assim: se você não gosta do Nerdcast, você vá ouvir o Rapadura Cast que eu te pago R$50. Você nunca vai me ouvir falar isso. Só que você nunca mais vai poder ouvir Nerdcast na sua vida. Eu vou te dar 50 pila, tu vai ouvir o Rapadura Cast e não me volta mais aqui. Não, eu nunca fiz isso. Eu nunca vou fazer. Inclusive, se vocês quiserem parar de ouvir o Rapadura Cash, eu tô dando 20 mangos. Mas não pode ouvir nunca mais. Ai, ai, ai. Bom, ele fala aqui, depois da eliminação dos fracos, ficaram os consumidores de fato. Os que gostam do conteúdo aceitam, e os aceitam como influenciadores. A relevância do impacto agora é verdadeira. Claro que não, não mudou nada nos números. Isso talvez fosse o resultado que o Burger King queria. Talvez fosse pouco importante a quantidade de likes na página, mas sim a qualidade do tratamento que davam aos seus consumidores fiéis. Então, mas assim, vou explicar. A audiência não caiu porque a gente falou isso, e as pessoas que ficam revoltadas, eles continuam assistindo. Eles gostam de reclamar. É verdade, eles gostam de reclamar. Eles continuam assistindo pra continuar reclamando. Eles são ótimos. Eles são muito page view pra gente. Então eles são um público consumidor importante. Sim. Que nós não queremos longe, inclusive. Venha, dê reload, critique, assista. Assista o preview. Não dê skip. Exato. Matheus Espinhoso. Olha aí. 21 anos, estudante de gestão da informação na UFPR e iconógrafo. O que será um iconógrafo? Boa, meu irmão. Curitiba, Paraná. Sobre o M do logotipo, logomarca, logo whatever, do McDonald's, comentado no último Nerdcast, ao contrário do que o senhor da Oceania disse, não são duas batatas fritas tortas? Porra, é óbvio que não. Mas as pessoas levam tudo a sério, meu irmão, cara. Caraca, realmente impressionante o poder de persuasão. Mas sim, trata-se de... O cara parou e falou, esse cara tá errado, tem que corrigi-lo. No momento nenhum, o cara pensou lá que eu falei. São dois arcos dourados que faziam parte dos projetos estruturais de alguns de seus restaurantes. Em 1962, foram incorporados ao logotipo devido à sua popularidade e identificação com a rede de fast food. Em 1968, foram modificados para que assemelhassem-se mais com um M. Quanto às adaptações feitas no cardápio dos McDonald's, nos diferentes locais em que se instalaram, como em vários países da Europa e alguns estados norte-americanos que possuem sopa no cardápio. Em Portugal, existe uma versão do nugget feito com bacalhau. Ei, que beleza! No Japão, o lanche mais popular é o cachorro-quente. Eu sinto falta do cachorro-quente no McDonald's. Você sente falta? Como assim? Que eu gostaria que tivesse. Ah, você sente falta, tá ok. Eu gosto de cachorro-quente. Mas você não sente falta dele no McDonald's. Eu gosto daquele cachorro-quente cretino, que não tem nada. Então, você não precisa do McDonald's pra isso. Não, mas seria legal ter no McDonald's. Vai na van da esquina aqui. Não, mas sabe o que acontece? O da van da esquina, eles não são o cretino. Que é só o pão e a salsicha. Tipo aquele da Disney. Tem Nova York, é bom. É, sabe? Que é uma salsicha boa. O daqui, ou o cara chapreca de molho, ou ele faz aquela merda prensada. Eu não curto aquilo. Nos países do Oriente Médio, possuem lanches totalmente diferenciados que respeitam a cultura e as tradições locais. Nas Filipinas, na Itália e no Japão, eles oferecem macarrão com molho de tomate. E no Canadá, o logotipo possui a folha de bordo, símbolo do país, logo acima do M. Ah, é? Tem isso? Caramba. Caraca, tem isso, Zinobre? Belo? Espero que essas informações tenham sido úteis e contribuído para o conhecimento sobre esse assunto. Você trabalha no McDonald's, cara? Eu não sei. É, mas ele é iconográfico, não, não, aí não, ele tem que... Ele tá todo show-off. Ele deu a carteirada. É carteirada, exatamente. Eita, cara espinhoso. Fabiana Nascimento, 24 anos, estudante de engenharia mecânica, Manaus, Amazonas. Fala, né? Sou uma nerd parintinense fazendo um comentário a respeito do festival de Parintins. Já acabar do boi. Ah. O color, o dangoso e o... o vermelho ou o azul? Que a gente falou. Eu não sei. O festival folclórico de uns anos pra cá só perde em tamanho para o carnaval e acontece todo fim de junho, onde o caprichoso isso representado aí pela cor azul e o garantido aí representado pelo vermelho se não enfrentam... Não tem o carinhoso, uma pena. Podia ter o carinhoso, o rosa. Se enfrentam pra ver quem é o melhor bombar. Ok. O cara bota uma fantasia de boi e fica bombando. É isso. Então, ok. É, cara, carnaval é quase por causa do, sucesso, grandes empresas resolveram se envolver como patrocinadores, entre elas a Coca-Cola. Porém, a empresa, e não somente ela, encontrou um problema seríssimo de ordem diplomática. Os seguidores do Caprichoso não consumiam os produtos pela cor vermelha. Que ele é azul. É, exato. Que em suas cabeças davam total conotação à turma do garantido. Não é somente nos dias de festa, mas durante todos os meses de ensaio, é proibida a entrada da cor vermelha nos ensaios. Saios aí do time azul. Ok. Isso começou a causar problemas à Coca-Cola, pois os caprichosos deixavam de consumi-la, caiu nas graças da eterna rival Pepsi, que coincidentemente é azul. E a Pepsi nunca teve problema, que as vendas dela nunca caíram, não existiam, né? O problema exigia medidas drásticas que acabou culminando na regionalização da comunicação de um produto que tem uma comunicação mundial. Em decisão inédita e única, em mais de 100 anos de empresa, a Coca lançou sua lata na cor azul. Olha aí. A gente falou isso no programa, eu acho. E não somente a cor, mas toda a divulgação visual passou por uma mudança radical, uma amostra de como produto e marketing precisam se regionalizar para vender. Uma coisa interessante, o azul que a Coca usa é um tom claro. Claramente uma escolha proposital, pois a Pepsi tem um tom escuro, mais forte. Claro, né, gente? Mesmo usando a mesma cor do concorrente, busca-se a individualização na mente do consumidor. É, eles buscam vender. Aí ela mandou aqui uma foto das arquibancadas e na arquibancada não tem só, na azul não tem só a Coca-Cola azul, mas tem o Bradesco azul, que é vermelho também, né? Kaiser, todo mundo. Todo mundo azul e do outro lado todo mundo vermelho. Leite Ninho. Leite Ninho, cara, olha aí. Do garantido do caprichoso. Aí. E tem uma Coca-Cola em cima do muro, que tem azul e vermelho. Olha aí. Bom, parabéns. Não tenho vontade nenhuma de ver essa festa. Que é isso, cara? O cara tá chamando o cara do Rio Grande do Sul de bairrista e agora tu tá... Não, olha só, eu não tô sendo bairrista, eu não tenho vontade de ver o carnaval do Rio também. Tá certo. Nem o de Veneza, whatever, não tenho vontade. Ver dois bois se chifrando? Não é só isso, cara. Eu sei que não é. Não é só... Mas eu não quero, não. Obrigado. Cara, eu tô muito feliz de ter o Pirula aqui, porque ele é um cara que eu assisto os vídeos dele, adoro os vídeos dele. Descobri os vídeos do Pirula na época do Belo Monte, que estavam falando todo aquele negócio da usina, da elétrica, e os índios, o cacete. E ele fez um excelente vídeo explicativo sobre tudo aquilo, mostrou um monte de coisa que tá acontecendo desde 30 anos atrás. Falei, putz, esse cara é muito inteligente, politizado, olha só, ele deve nos achar uns idiotas. E por causa desse preconceito, eu nunca chamei esse cara pra fazer um Nerdcast. Como é que pode? Achando que ele, por ser um cara muito, sabe... Esclarecido e tal, ele acharia que o Jovem Nerd é muito bobo, sei lá. Aí você descobre que todo cientista também é um nerd. Pois é, que bom, cara. Eu tô muito feliz de ter você aqui. E tenho certeza que tem muita gente que já te conhece que também tá achando do caráter aqui. Lugar, você também é um cara que sabe das coisas. Estamos falando de dinossauro. Muito obrigado por estar conosco. Beleza? Bom tá aqui, cara. O Atila eu já conheço, já de casa. Chega. Mas é o seguinte... O Atila é inteligente, gente. Pronto. É isso que ele faz. É, existem mil formas da gente começar esse papo, mas eu acho que a gente tem que primeiro puxar já direto o conhecimento da cultura pop que a gente tem. Na verdade, muita gente já juntou os homens com dinossauros na ficção, né? O Arthur Conan Doyle escreveu o livro lá, o Mundo Perdido, que não é o Mundo Perdido da continuação de Jurassic Park, é um outro livro. Já que você falou de juntar o homem com o dinossauro, eu tenho uma pergunta já para os nossos queridos convidados. Sim. O que são os Elistaques? Na verdade, eles são... Como é que era aqueles... Eram Kumbas, aqueles que trabalhavam pro Rei Copa, naquele filme do Mario lá. Ele é daquela série do Elo Perdido, né? Não, eu sei. Também tinha dinossauros. Aliás, e aí eles nego encontra várias formas de juntar o homem com o dinossauro. E normalmente, ou você viaja pra uma dimensão paralela, ou você viaja no tempo. Teve até um seriado agora há pouco, não teve? Na galera que era produção do Spielberg, que não deu certo. Sim. Como é que era sim, o nome desse seriado de dinossauro? Ai, meu Deus, eu assisti essa porcaria. Como é que era o nome? Isso, Nova Terra, Terra Nova, Terra Nova. A gente tem também, tipo, Terra Selvagem no X-Men, você tem a Terra do King Kong, aquelas terras, aqueles lugares onde o tempo preservou os dinossauros, qualquer porra assim e tal. E nada disso aconteceu. E aí tivemos o Jurassic Park, que foi um pouco mais feliz, em vez de criar essas dimensões paralelas ou viagem no tempo, ele colocou a coisa até num conceito científico interessante, que a gente até discutiu outros Nerdcast, se é possível clonar dinossauros. Não é possível, mas é uma boa ficção científica, vai. É. Ah, é o Atila que vai pro inferno, que ele estragou o Jurassic Park no Nerdcast Tecnologia. Porra, eu roubei o Natal, né? Você queria viver com essa fantasia de que seria possível, né? Com certeza. Não, eu tive que abaixar o livro do Michael Crichton aqui pra segunda prateleira, porque, pô... mas pensa no lado bom. Pelo menos o mamute pode ser que seja real. Pois é, é, mas eles também fizeram a gente ficar com pena das elefoas que eles vão inseminar. Foi um desastre esse programa. Não, pena do elefoa não. Tem o pena do que vai nascer, mas não. A elefoa vai dar um filhotinho normal, pô. Então vai ser meio fio pudo. Mas sabe o que é mais difícil de acreditar no Jurassic Park? No quê? Não é o que eles conseguiram clonar, mas que o cara conseguiu conservar dentro de creme de barbear. Isso aqui é... Ah, mas tinha toda a explicação lá. É. E que o cara não poupou gastos, mas poupou todos os gastos na segurança, né? Exato, tinha três caras na parada. Eu tenho já uma pergunta envolvendo Jurassic Park, então. Vamos lá. Dentro do meu conhecimento limitado de entusiasta, eu sempre defendi que a luta entre o espinossauro e o T-Rex era ridícula. Pô, você tá falando de um filme ridículo, né? O Jurassic Park 3. O 3. Não, mas quando saiu, eles botaram a banca que o espinossauro é um novo cara da turminha. E, cara, tudo que eu conheço do espinossauro é que ele não seria capaz de lidar com o T-Rex, pelo menos até onde os paleontólogos diziam lá. A questão até de peso dos ossos e do que ele pescava e da diferença de alimentação. Eu queria saber dos especialistas aqui qual é a batalha final aqui. Primeiro, o espinossauro, ele é contemporâneo do T-Rex? Não. Não, né? É, o espinossauro é mais velho. Isso. Que o T-Rex, ele tá no limite da extinção dos dinossauros, dos grandes dinossauros, né? Ah, é? Então o T-Rex viu o cometa. É provável. Se não viu, ele tá bem perto da borda, da KT Boundary, né? Agora eu tô tentando imaginar ele com os bracinhos tentando cobrir o olho, assim. Pois é. Foi o que eu pensei. Ele, ai, meu Deus! Tentando se esconder da poeira. Caraca. Mas o grande problema do espinossauro são dois, na verdade. É que, realmente, ele tinha um focinho muito mais fino, né? Muito mais delicado, muito mais delgado, apesar dele ser um bicho mais comprido que o T-Rex. Pra pescar, ele... né? Exatamente. Ele era um pescador, né? Ele, ainda que ele pescasse peixes realmente grandes, ou não necessariamente peixes, né? Mas outras faunas ribeirinhas, né? E ainda que eles fossem contemporâneos, eles não iam viver no mesmo lugar, porque o tiranossauro, na verdade a família Tiranossauride, ela é da América do Norte e da Ásia. O espinossauro é africano. Então, ainda que eles fossem contemporâneos, eles não iam conseguir se... Então, mas você tá falando de uma época em que todos os continentes estavam unidos na Pangeia, né? Ou não? Depende. Depende? No período Cretáceo, no final do período Cretáceo, boa parte dos continentes já estavam separados. Ah, já estavam separados. Óbvio, o Oceano Atlântico não tinha a largura que tem hoje, mas também não era um riachinho. Tá. Certo. Sabe, não dava não pra que precise de muito pra separar o tiranossauro com o poder de natação que ele devia ter, né? O Atila tá num bullying foda aqui. No Jurassic Park 3, acho que eles fizeram o T-Rex nadando, né? Fizeram o T-Rex nadando, acho. No livro ele nada. Mas faria sentido até, porque apesar de ele ter o bracinho, ele tem um crânio bastante cheio de aberturas que provavelmente faria com que ele pudesse boiar. Então, ele teria pelo menos uma boa lance, assim, sabe, tipo um poder de boy, assim, que ele talvez conseguisse. Aí, com as pernas, ele impulsionava. É só bullying hoje com o T-Rex, eu tô muito... Posso fazer o último bullying? Eu aposto que ele perdia do espinossauro na queda de braço. É verdade. Mas eu... É que o Eduardo Spohr não tá aqui hoje, então... Tem que representar, né? E sem falar na quantidade de espinhas que ele devia ter, né? É verdade, né? Machuca o céu da boca, né? É complicado. Mas o T-Rex, ele foi o maior carnívoro? Não. Bom, depende do que você chama de maior, né? Mas maior em tamanho, vai. Maior em comprimento foi o espinossauro, muito provavelmente. E poder de cagaço? Então, poder de cagaço é complicado, porque, por exemplo, você tem o giganotossauro, que é um abelissaurídeo aqui da Argentina, que, bom, pra variar, os argentinos têm mania de grandeza em tudo, né? Então, até os dinossauros lá são os maiores. O giganotossauro, ele é gigantesco mesmo, ele é maior do que o T-Rex, e ele rivaliza em tamanho com o espinossauro, sem ser tão delgado. O peso do tiranossauro é maior. Não? Mas é porque o T-Rex, ele é muito compacto, ele é muito maciço. Né? Tanto é que o pessoal chegou a discutir por muito tempo, aliás, agora eu também por fora de qual é a hipótese mais vigente, mas de que o T-Rex, ele não era um predador ativo, né? Ele era um carniceiro. Eu nunca comprei essa ideia do carniceiro, cara. É, eu também já ouvi essa, que ele era carniceiro. Porque ele é muito pesado, e principalmente, se você olha o crânio do T-Rex, você vê que a abertura nasal e o espaço que ele tem anterior orbital é gigantesco, gigantesco. Mas a Reduzindo o espaço anterior orbital, possa respirar, sentir o... Seria mais a parte do bulbo olfativo mesmo. Uhum. É muito grande e é gorda, né, ainda por cima. Se você olha a parte dos olhos, os olhos são até menores do que as aberturas laterais que são para diminuir o peso, entendeu? Então, o olho do T-Rex devia ser um olho muito michuruca. Por isso que até teve aquele... acho que foi o Jack Horner mesmo que sugeriu que eles não conseguiriam ver coisas paradas, né? Por isso que até o Michael Crichton sugere isso no livro, né? Uhum. Que o T-Rex só conseguia ver as coisas... Em movimento. Porque pior ainda quando alguém enfia a lanterna na cara dele, né? É, com certeza. Só que isso é muito inverossímil. Por quê? Porque o olfato do T-Rex devia ser uma coisa, assim, melhor que de tubarão, assim. Devia ser uma coisa inacreditável. Uhum. Então, não importa que você está parado. Ele sentiu o seu cheiro, ele vai te morder. É porque nós, seres humanos, o nosso maior... O nosso sentido mais acurado é a visão. É o coração, gente. Então, a gente tende a achar que a visão é a melhor forma de compreender o mundo. Mas tem animais que compreendem o mundo de outra forma, que tem outros sentidos que são muito mais apurados do que a gente. Porque a gente tem a tendência de achar que o que a gente conhece é o melhor, né? Mas não necessariamente é, entendeu? Às vezes o bicho cheira muito mais longe e é muito mais esperto para conseguir comida do que a gente que depende de ver, entendeu? Se você for levar em conta que os tubarões, por exemplo, têm dois sentidos a mais que nós não temos, que as cobras têm um a mais pelo menos que nós não temos, você já começa a pirar na batatinha. Que sentidos são esses? Eu não sabia disso. O tubarão, ele consegue detectar energia elétrica, né? Detecta corrente elétrica, então Ele sente a batida do coração de um peixe, sei lá onde. Caraca! As cobras têm visão, não todas as cobras, né? Mas das cobras que têm fosseta loreal, que são a maioria das venenosas aqui do Brasil, tirando a coral, elas têm uma detecção de calor. Elas têm um infravision lá, que elas, sabe, elas veem o mapa de calor. A visão do predador, né? Isso, exatamente. Então a gente acha que a gente vê o mundo da maneira correta, mas não é, isso é só uma nossa perspectiva, né? Cada animal vê de uma forma diferente. Certeza. Planta nem se fala. Tem uma história, um conto, alguma coisa assim, que um pesquisador escreveu discutindo como seria ser um morcego, né? Como é que é ver o mundo do ponto de vista de um morcego. É só assistir o Demolidor, né? O filme Demolidor. tipo isso, exatamente. Ah, tá. Entendi. Pois é. É um filme bem cocôzinho, mas essa parte dele da chuva eu achei legal. Do Ben Affleck lá com a chuva, ele usando o sonar pra visualizar a forma. Se ele fosse um morcego de verdade, ele não precisaria da chuva. É. Né? Ele é muito então. Bem sem a chuva. E se a chuva fosse tão bom assim pra eu sentir dele, ia andar com aquele sprayzinho de água, né? Fazer ficar borrifando em tudo. Cara, mas se o filme já era uma bosta. Imagina se ele passasse o filme inteiro gritando. O que era dinossauro? Porque a gente agrupa tudo. Pterossauro e uma série de outros bichos como se fosse tudo dinossauro. O que é dinossauro e o que ficou grande aí por isso? Dinossauro, fazendo uma coisa bem restrita, você tem que se colocar de volta no planeta no período Triássico. 250 até 270 milhões de anos atrás, você se coloca nesse período. Você tem vários grupos lá se formando de répteis, né? Que são os que estão competindo entre si. Então você tem os proto-crocodilos, digamos assim, vou simplificar bastante. Você tem os proto-mamíferos. Você tem outros grupos divididos lá que são bichos extremamente bizarros. E os dinossauros, a primeira característica mais relevante deles, assim, era exatamente o fato de eles serem pequenos. Uhum. Era o fato de eles serem leves e bípedes. Então eles conseguiam se locomover com mais facilidade e provavelmente conseguiam caçar aquelas formas de alimentação que eram muito mais abundantes, que são os insetos, né? Então eles provavelmente eram pequenos, deviam comer insetos ou alguma coisa pequena. E todo período de extinção que tem, quase todo, pelo menos que a gente tem notícia, bicho grande se fode. Sim. Né? Todo período de extinção, você começa a ter restrição de comida, restrição de energia, restrição de tudo. Se você precisa de muita comida, dançou. Sim. Então, os bichos grandes, naquela época do Triássico, teve uma extinção pequena, no limite do Triássico pro Jurássico, né? E essa extinção extinguiu a maior parte dessas outras biotas, desses outros animais que poderiam competir com os dinossauros. Então, a hipótese mais aceita hoje é que os dinossauros foram oportunistas também. Eles aproveitaram um nicho vazio pelas outras formas de vida e aí eles puderam crescer. Na época deles, eles estavam comemorando que quem tinha vindo antes tinha sido extinto. Exatamente. Você tinha alguns dinossauros um pouco maiores quedas no final do Triássico, alguns maiores. É, esse crescimento não seria uma seleção competitiva entre as espécies? Assim, o maior consegue comer o menor, e aí o outro, que nasceu maior, sobrevive mais. E, tipo assim, eles vão competindo, e aí por causa disso só os maiores é que vão sobrevivendo, e aí vai ficando cada vez maior, é isso? É, com certeza. Quer dizer, isso daí depende, né? Você tem dois casos de gigantismo que dá pra ver aí. Uns deles é o gigantismo insular, por exemplo, que nem as tartarugas das Galápagos, que são gigantes. Uhum. Aquilo lá é ausência de predação e excesso de comida. Então você tira o fator limitante, que seria aquilo que faria, que, por exemplo, impossibilitaria que um bicho muito grande sobrevivesse. Ou ele ia morrer de fome, ou ele ia ser uma presa fácil para os predadores. Então, numa ilha que tem muita comida e nenhum predador, você fica gordo. Literalmente isso, né? Uhum. Os dinossauros pode ser realmente sim isso que você falou, aquela ideia da rainha vermelha, né? De que você tem que correr muito para conseguir ficar no mesmo lugar. Então, muito provavelmente, por exemplo, na África, os elefantes praticamente não têm predador nenhum. Né? E tudo bem, depois que inventaram a pólvora, eles descobriram um predador. É verdade. Antes disso, do ponto de vista, não humano, o elefante não tem predador quase. O elefante, ele é um bicho assustador, porque além de ser enorme, ele anda em bando. Então, ainda que você consiga pegar um, família dele não vai gostar, entendeu? Então, os saurópodes, muito provavelmente não. A gente tem evidências físicas mesmo, de pegadas, né? De que eles andavam em famílias, né? Ou pelo menos em bandos, se não muito grandes, pelo menos pequenos eles andavam. E com certeza o tamanho é a limitação. É uma estratégia muito boa quando você é herbívoro. É uma estratégia muito fácil. Por quê? Apesar das plantas gerarem menos energia, né? Você extrai menos energia das plantas quando você come, elas são muito mais abundantes e mais fáceis de pegar do que carne. Né? A planta não sai correndo. Carne foge. É, a carne foge, exatamente. A carne foge. A planta tá lá paradona. Oh, exatamente, então, por isso que tem aquela questão da inteligência, né? Nossa, como você precisa ser inteligente pra comer planta, né? Você só pega aquele galho lá e põe na boca. Então, já quem tem que procurar a própria comida, você tem uma relação aí de uma leve preocupação em achar essa comida, né? E você não pode ficar tão grande assim, porque você não vai ter uma abundância tão grande de comida. Né? Temos que lembrar do clássico Em Busca do Vale Encantado, que adereça essa questão também. Sim, quando claro. A situação fica difícil. Você tá dizendo, então, que vegetarianos são mais burros, é isso? Olha aí, cara. Olha que perigo. Mas são, né? Não, mas se você for olhar, por exemplo, a maioria dos primatas é onívoro, come de tudo. Basicamente frutas, né? A alimentação básica de todos os primatas é fruta. Mas eles, em geral, comem o que aparecer. O único primata que eu me lembro agora que é estritamente herbívoro, o único não, vamos generalizar, não, mas o mais emblemático é o gorila. Ele só come planta mesmo. E ele, de todos os primatas, é o que tem a massa corpórea maior em relação ao tamanho do cérebro. Ele não come cupim também? Não, isso é chimpanzé. Só se for por engano. Mas quem nunca comeu um cupim? Cupim, por engano. É, pô, agora, tá uma linda comida, pô. Tá meio salgado isso aqui. Mas aí, então quer dizer, o gorila, ele é o que tem o corpo maior em proporcional ao tamanho do cérebro, né? Os primatas são mais inteligentes que todos os outros seres vivos, mas o gorila é o mais burrão dentro dos primatas, digamos assim, né? Então, isso. Ele tem uma coisa nessa questão, porque ele tem o maior tamanho em relação ao tamanho do cérebro, né? Então você tem uma relação aí, exatamente por quê? Porque por ele ter um aporte de comida muito fácil, né? Ele come gramínea, planta, ele cresce maior, ele cresce mais, é muito mais fácil para ele crescer. É, ele tem um aporte de energia que é constante, né? Que é a mesma estratégia, só que ainda não teve tempo suficiente para isso acontecer, aí o lugar pode falar até melhor, mas é a mesma estratégia do panda, né? O panda é que ele ainda não tem uma mudança muito grande, porque a especiação do panda acho que foi há muito pouco tempo atrás, mas... Não, na verdade, o panda, sim, a linhagem do panda é bem antiga. Não sei há quanto tempo surgiu o hábito de comer bambu. Ele foi um herbívoro tão burro que ele escolheu a pior planta. Ele na verdade é um carnívoro burro pra caramba. Porque se você der carne, ele come. Ele só não consegue pregar. Se você der. É sério. Você joga uma galinha pra ele, ele fica horas tentando pegar a galinha corre. Daí ele vai atrás da galinha. Aí você jogar a coxinha pra ele, ele se amarra. Não, ele não gosta de coisa morta também. Tipo, ele é realmente o pior carnívoro do mundo. Ele dá coisas moribundas, é isso? É, tipo isso. O panda não sabe nem transar, cara. Tá sempre falando no jornal que o panda não consegue reproduzir no zoológico. Os pandas estão morrendo. É um absurdo isso. Os caras não querem transar, deixa eles. O panda é tipo um urso idoso, né? Panda é um urso nerd, na verdade, né, cara? Urso nerd. Esse é o conceito de nerd do Jovem Nerd. Pobre senhora Jovem Nerd. engraçado que a maioria das pessoas, quando pensa em dinossauro, pensam os dinossauros, como a gente falou, né? Os gigantes lá, os saurópodes e tal, então os carnossauros, andando na Terra e tal. Mas o mar era o mais horrível, cara. Os piores animais viviam no mar. E a competição por comida era muito mais acirrada ali. E eu queria perguntar para os paleontólogos se eles também têm esse fascínio pelo mar. Um dos meus dinossauros favoritos era o... Eu nem sei falar o nome direito. É Dunkleos. Dunkleos. É um placodermo. Dunkleosteus. Então, o Dunkleosteus, na verdade, é um peixe, né? Isso. É um placodermo. Ele é a essência do horrível. Mas o Dunkleosteus, ó, salvo engano, ele foi extinto. Mas muitos milhões de anos antes de sonhar em surgir o primeiro dinossauro. Eu acho que foi mais de 300 milhões, é um negócio assim. Porque o Dunkleosteus, né, os placodermos em geral, foram os primeiros vertebrados com mandíbula. Isso. Dizem até que ele era como se fosse até o design inteligente da mandíbula, né, era o princípio da mandíbula sendo testada ali num peixe, tem muitos cientistas que falam isso, assim. O Dunkleosteus é o bicho com a maior cara de monstro de carta de Magic que eu já vi. É verdade. Eu tenho uma foto no Museu de Chicago, que eu tô do lado do Dunkleosteus, né, e aí eu coloquei essa foto no Facebook, um amigo meu chegou e falou assim, olha que interessante, tem uma foto de um bicho muito feio aí com um peixe fóssil do lado. Mas ele é um bicho muito, muito bacana, assim, ele realmente sintetiza esse período inicial aí do... Se eu não me engano, era um período até que os animais nem comiam planta, praticamente, né? Era um comendo o outro. Não era mais ou menos essa dinâmica ali da evolução nesse período? Na verdade, o conceito de planta no oceano é meio complexo, né? Isso. Porque as plantas, a maioria dos seres fotossintetizantes no oceano são unicelulares, né? Uhum. Então, você tem uma cadeia alimentar muito tipo do mínimo pro macro, né? É muito claro isso, né? Os seres fotossintetizantes são microscópicos, que são comida de animais microscópicos, que são comida de animais pequenos, que são comida de animais médios, que são comida de animais grandes, né? Então fica aquela coisa assim, mas base de tudo ainda é, a fotossíntese. Né? Uhum. Era muito maneiro, porque a gente lembra, às vezes, por exemplo, do tubarão, né? O tubarão é o dinossauro vivo até hoje, tá? O próprio megalodon e tal. É, mas o placodermo, cara, botava o megalodon no chinelo, assim, se tivesse um embaixo também, graças a viagem no tempo aí. Depende do tamanho. Cara, do mas... tamanho. O Dunkleosteus chegava a 9 metros. O Megalodon chegava a 15. 15, é. O Megalodon 15. É um super tubarão. É um tubarãozaço, é. Chegaram a fazer um filme. Ou é um tubarãozaço ou é um tubarão com um dente muito grande, né? É verdade, né? Porque só tem o dente. É verdade. Você é um tubarão dentuço, um tubarão Mônica. Tem um filme, Piro, você tava falando aí, que é o tubarão versus Giant Octopus, não é isso? Mas não é o Megalodon Shark que predava avião, então? É, isso. Esse... Nossa, esse filme é lindo. Esse filme é lindo. Na hora que o tubarão pula pra pegar o avião, eu quase levantei e bati palma. É tipo, é lindo, fantástico. Pra quem não tem imagem aí, tá ouvindo até no avião, né? A pessoa pode estar ouvindo no avião, no Nerdcast, no ônibus. O Dunkleosteus, ele era basicamente um peixe com armadura, um tanque em forma de peixe, com a mandíbula como se fosse umas navalhas. Ele não tinha dente. A mandíbula dele era como se fosse quase uma tesoura gigante, assim. Era uma peça única. Quando começou a ossificação dos primeiros vertebrados, essa ossificação ela foi muito externa. Então, os vertebrados que vieram antes dos placodermos, que eram os ostracodermos, né, que a gente chama, né, eles eram uma caixa, um cofre. E era muito bizarro, porque eles não tinham mandíbula, eles não tinham nadadeiras. Era uma coisa fadada a ser extinta, né, porque eles eram uma caixa pesada de osso. Que não tinha como nadar e não tinha como comer, quer dizer... Porra, é essa, né? Na água ainda, né? Na água, pra afundar ainda. É, exatamente. É, os placodermos, em geral, pelo menos inventaram a mandíbula, né? Pelo menos conseguiram... Mas isso é da época que o designer ainda não era tão inteligente. Pois é, Deus tava dormindo nessa época aí. Ele tava brincando de fazer ornitorrinco. É que ele tava se preparando. Exatamente. Esse não é eles não viveram no período devoniano até? Tem até uma indicação aí, ó, no nome. Período devoniano. É o demoniano. Não, é. Não, é pior que é o devoniano, é isso mesmo. É isso? Olha aí, rapaz, tô achando que eu sou burro? Porra, eu sei algumas coisas. Quando a gente pensa também em dinossauros, é normal a gente imaginar a Terra só habitada por dinossauros. E também não é uma verdade, né, cara? Longe disso. É, muito longe disso, né? Porque a gente normalmente vê dinossauros e a gente só pensa nos dinossauros. Mas não, eles eram mais, eram animais. Todos os dinossauros eram répteis? Sim, sim, todos. Répteis grandes, mas você tinha mamíferos, você tinha insetos, você tinha peixes, você tinha todos os tipos tinha de... Tinha até o tchaca. Tchaca! O Dave tá preso no mundo perdido. Tô no elo perdido. No elo perdido. Mas eles não são considerados répteis, são? São. Por conta do sangue é frio. A característica é ainda é, prende ele no réptil. A definição de réptil ela é baseada em algumas características, principalmente osteológicas, que não mudam. Por exemplo, os dinossauros, eles são arcossauros, né? Os arcossauros são um grupo de réptil, que tem algumas características muito específicas, que precisam ser obedecidas pra você chamar aquilo de arcossauro também. Aquele negócio assim, se você olha o esqueleto do bicho, você olha, isso aqui é um arcossauro. Como você sabe? Ah, por causa disso. Os arcossauros, eles têm algumas características básicas. Por exemplo, eles têm uma abertura bem grande, um buracão na mandíbula. Esse buraco é lateral na mandíbula, né? Na lateral da mandíbula, que serve pra passar ligamentos musculares, nervos, veias, essas coisas assim, e reduzir o peso também. Eles têm uma abertura gigantesca também, alguns menor, outras maior, mas antes dos olhos, né? Entre o olho e o nariz, tem uma abertura no osso e faz um buraco que também, alguns especulam que tivesse uma glândula ou que fosse alguma coisa assim, mas você tem aí essas aberturas. Então isso daí tudo são características típicas de arcossauros que vai tendo. Então os crocodilos hoje são arcossauros vivos, né? As aves também, né? São arcossauros vivos, então você observa isso. Na verdade, as aves são dinossauros vivos, né? Mas isso não vai puxando então o dinossauro para longe dos répteis, assim? Não seria uma espécie específica? Não, porque dentro do conceito evolutivo, uma vez uma coisa, sempre uma coisa, né? Entendi. Então, é mais ou menos o seguinte, eu faço daí a brincadeira no curso de evolução, né? O lugar até já viu. Eu sempre pergunto qual é o sobrenome da sua avó materna. Uhum. Provavelmente você não tem o sobrenome da sua avó materna. Provavelmente você já perdeu ele porque a nossa sociedade, ela é patriarcal em boa parte, né? E o sobrenome geralmente é o do pai. Então, a gente tem o sobrenome da mãe, às vezes você tem. Mas o da avó materna, dificilmente você vai ter. A menos que você tenha pai desconhecido, né? Uhum. Então, o que acontece? O sobrenome da avó materna, você quase não tem. Agora, digamos que a sua avó materna tem uma fortuna que descobriram e o pessoal vai dividir a fortuna entre elas. Aí, sei lá, o sobrenome da minha avó materna era Pedrosa, né? Mas eu não tenho Pedrosa. Se o pessoal descobre a fortuna dos Pedrosa, ah, não, você não é Pedrosa que você não tem o sobrenome. Ah, o cacete, porque eu não tenho o sobrenome. Entendeu? Uma vez Pedrosa, sempre Pedrosa. A gente tá falando de ancestralidade comum. Ancestralidade comum não muda, né? A definição de réptil é muito clara. Ela tem que obedecer algumas características anatômicas, né? Basicamente, todos os bichos que tiverem essas características vão ser considerados répteis. Né? Incluindo os vilões do Elo Perdido, que o Dave quer saber, cara. Por favor. Eu tô quieto aqui, mas eu tô prestando atenção. Pois é. Incluindo tudo, na verdade, né? Então, por isso que quando a gente fala que as aves são dinossauros, é porque as aves, elas retêm todas as características que a gente dá pra um dinossauro, né? Então, o dinossauro tem que ter um buraco, o acetábulo perfurado, que eles chamam, que é um buraco pra encaixar o fêmur, entre os três ossos da bacia. As aves têm, né? Os dinossauros têm pescoço em S, as aves têm, né? A coisa assim. E quando você começa a achar os fósseis de ligação entre os dinossauros e as aves, você vê que não tem mais gap quase nenhum. Então, peraí, professor, a mão levantada. Mas então, se hoje a espécie que mais se aproxima do que a gente conhece os dinossauros são as aves... É o pombo. e não o lagartinho que eu tinha aqui no meu aquário... Ou o crocodilo. Por que, que a gente diz que eles eram répteis? Então, na verdade é o seguinte, as aves são répteis. agora o Nerdcast tá pegando fogo. Não, é só você ver. O que define réptil? Réptil, basicamente, hoje, o que a gente pode definir é, eles têm que ter um ovo com casca dura, né? Isso daí você consegue ver isso tanto em aves quanto em répteis, por exemplo, né? Aí, vamos falar o ornitorrinco. Quem falar do ornitorrinco morre. Mas você tem outras características. A forma de excreção, por exemplo, né? Os dois excretam forma de ácido úrico. Os dois têm cloaca, né? Não tem um... Excretam um ácido úrico, você quer dizer que eles não fazem xixi. É, eles fazem aquela pastinha. Fazem xixi ou xixi? Tudo junto. Mija junto, que nem o Diogo Braga. Não é nem cocô nem xixi, é um coxi, né? Tipo, é tudo junto ali, aquele negócio. É o Chico. É o Chico, isso é o Chico. Então, isso explica muita coisa. Enfim, e tem outras características também que você tem como observar, né? Entre aves e répteis. E, na verdade, as aves, elas têm escamas. Pele com escamas, né? As aves têm escamas, né? Só que não no corpo inteiro. Elas têm só nas pernas, mas elas têm escamas. Então, você tem essa sequência de características, né? E aí, beleza. Essas características podem ser, sei lá, porque Deus quis. Mas aí, quando você vai olhar o registro fóssil e você encontra as linhas que unem esses ancestrais até os seus descendentes, você descobre, ah, não, é a mesma família mesmo. sabe? É mais ou menos que nem eu falo assim, por exemplo, como que eu sei que se eu encontrar um Pedrosa na rua, que ele é da minha família ou não, entendeu? Você tem que ir atrás de documento, tem que ver se tem algum bisavô em comum, tem que ver não sei o quê. Se você vê que não tem nada a ver, beleza, surgiu sozinho. Mas se você vê que tem alguma correlação, a família é a mesma. Uhum. Então é mais ou menos isso que a gente faz. A gente compara as semelhanças anatômicas entre os bichos e a gente chega e fala, olha, as aves, elas são muito, quase indistinguíveis das características básicas dos répteis. Pode ser que isso tenha sido só um acaso. Mas aí quando você descobre um ancestral que liga das aves diretamente até os dinossauros, pronto, você não precisa de mais nada. Pronto, as aves realmente são um tipo de réptil. Muito, muito, muito diferente, mas são um tipo de réptil. Tem muitos paleontólogos agora, isso é bem interessante. O pessoal tá começando a trabalhar com biologia molecular e embriologia, esses tipos de coisas. Eles estão descobrindo basicamente que o que as aves têm, elas têm uma quantidade muito grande de genes que receberam mutações deletérias. O que isso significa? Significa que eles não são mais funcionais. E eles estão conseguindo, em alguns casos, reativar esses genes para ver o que acontece. Inclusive, recentemente, eles fizeram isso com os dentes de aves, um gene de dentes, né? E conseguiram expressar dentes numa galinha. Ah, e descreveram esses dentes, e os dentes eram iguais aos dentes de um, pelo menos muito parecidos com dentes de crocodilos, né? Que também ou é um dinossauro. Ou de um dinossauro carnívoro. Ou de um dinossauro carnívoro. Quer dizer, elas são dinossauros se disfarçando. Isso. E tem gente que acha que um jeito de interessante de estudar a biologia de dinossauros é pegar todos esses genes, achar eles, reativar e tentar reconstruir um dinossauro a partir de aves modernas. O cientista é foda. Eu falei isso com o Atila lá no Matando no Robô Gigante. Porque, traduzindo, eles estão tentando criar galinhas carnívoras, vocês estão percebendo? A galinha já é carnívoro, né? É que a gente não considera inseto carne. É, carnívoro do Stephen King, sabe? É. Eles acabaram de te devolver a esperança de um dinossauro recriado. Falando nisso, né, essa semelhança das aves com os dinossauros e que, na verdade, todo mundo é da mesma família, mas eu já ouvi gente falando que os Velociraptors, que a gente conhece muito bem do Jurassic Park, poderiam ter penas também. Pois é, eu li uma notícia nas internet falando que os dinossauros do novo Jurassic Park não vão ter penas. Que pena. É, uma pena. Então, na verdade, o Velociraptor, ele muito provavelmente tinha penas, sim. Talvez não no corpo inteiro. Peraí, não é que ele tinha pena, ele era uma franga, ele tinha muita pena. Eles acharam o osso da ulna, né, o osso do antebraço do Velociraptor, e ele tem um monte de carocinhos, né, todos na sequência. E esses carocinhos estão presentes nos ossos do antebraço da galinha, por exemplo. Então, eles olharam e falaram assim, isso aqui é pra inserir pena, né? Então, com certeza, o braço do Velociraptor com certeza tinha pena. Ah. Né? Agora, provavelmente não seria só o braço. Então, aí o pessoal já chuta, coloca um carnavalesco já, né? Um Clóvis Bornai, praticamente. Um Clóvis Bornai, praticamente. Coloca lá o negócio. Gosto tudo colorido. E aí pro cinema não pega bem, né? Um bicho sinistro que abre porta e o cacete com cheio de pena. Cheio de pena, não. É ridículo. Não, o T-Rex provavelmente tinha pena, né? Não, o quê? É provável que o T-Rex tivesse pena. Não, cara, não. Faz isso, não. Imagina o tamanho das penas do T-Rex, cara. Era aquelas penas de abanar rei, sabe? O mais engraçado não é isso. O mais engraçado é um cara que falou assim. Então, quer dizer, o pessoal imagina o T-Rex rugindo. Na verdade, tinha que imaginar ele piando, né? Chega aquele bicho gigante tremendo a terra, pio! Faz um gigante. Uma super galinha, nossa, cara. É verdade que, na verdade, o Velociraptor é muito menor do que o que aparece lá no Jurassic Park. Aquilo ali estaria mais perto do Deinonychus. É, na verdade, você tem uma controvérsia taxonômica aí. Ih, cara. Hoje em dia, o Velociraptor é só aquele gênero da Mongólia, que é pequenininho mesmo, não passava de 1 metro de altura. É, então. Pequenininho, com pena, ele era um peru. Era um peru, com dente. Um peru carne. Opa, não. Peru com dente. E o Deinonychus, né, ele é, ou Deinonychus, né, depende como pronuncia, ele era da altura de um ser humano, ele é muito mais parecido com aquilo que é retratado no filme. O que acontece? Quem fez a consultoria paleontológica pro Michael Crichton foi o Jack Horner, que era especialista nisso, tá vivo até hoje. Jack Horner é o que tá criando galinha com dente, inclusive. O Jack Horner, ele tava se baseando numa taxonomia muito atual na época, ou seja, aquele livro foi escrito, sei lá, em 88, acho, 87, em que os cientistas estavam achando que todos os dromeossaurídeos, todos esses raptores, eram todos do gênero Velociraptor. Ah, então, entendi. Então, o que acontece? Naquele ano em que o Crichton tinha feito queria, chamou o Horner para uma consultoria paleontológica, tinha saído um artigo que estava sinonimizando, ou seja, gerando como todos os nomes fossem iguais. E ele sinonimizou tudo para Velociraptor. Então, todos os gêneros são Velociraptors. O Jack Horner apostou. Só que o que acontece? Essa nomenclatura que ele sugeriu não pegou. Dois artigos depois, o pessoal já refutou e falou, não, os bichos são totalmente diferentes, as filogenias saem totalmente separadas, não tem a menor lógica esses bichos serem Velociraptors, sabe? Ainda mais porque eu acho que o nome Deinonychus é mais antigo, não lembro agora. Então, separou depois, só que aí o livro do Michael Crichton já tinha o nome Velociraptor, aí ficou. Mas, assim, o nome Velociraptor é mais legal, né? Eu também acho. É mais legal, é. Cinema é isso aí, cara. Cinema é isso aí. Fuck reality. fuck reality, com certeza. Queria ver uma galinha de um metro picando a porta, tentando abrir ela. Mas tanto imagina é que, naquela cena deles conversando, ele cacarejando, que nem um galo ali. Outro filme, né? Não, mas o engraçado é o seguinte, muitas vezes no filme, eles não falam o nome Velociraptor, eles falam o nome Raptor. Raptor, é. Provavelmente pra evitar confusões, porque quando o Spielberg foi fazer o filme, já tinham desfeito essa novidade taxonômica, mas aí fala assim, foda-se. É, foda-se, claro. Foda-se, né? Muito mais legal. Fuck the science. Esse porque Raptor em inglês tem vários sentidos, né? Raptor são as aves de rapina, Raptor são os sequestradores, né? Então várias coisas têm o nome Raptor, então tem um nome muito mais... Aqueles caras que cantam com rima também. Nossa. Ai, ou falou, tô indo embora, até mais. É fraco. A gente tem que lembrar que o Jurassic Park, o objetivo dele, assim como muitos livros do Michael Crichton, apesar dele ser um escritor maneiro, um cara que sempre bota ciência, uma boa dose de ciência nos livros dele, que eu já li vários, ele gosta de fazer um thriller também, cara. E o mais importante era ser o filme também ser um thriller. Brincar com a ideia estereotipada que a gente tinha dos dinossauros, do Tiranossauro Rex, dele ser aquele monstro que corre e tal. Aliás, reformular toda a ideia estereotipada que a gente tinha e criar um novo bastião na mente das pessoas do que são os dinossauros, né? Ele até atualizou, né, a consciência popular de que tinha o dinossauro como a coisa do elo perdido. Lento, sangue frio, mascando folha, né? Ele mudou mesmo isso, tentou atualizar, mas fez essas liberdades criativas. Mas assim, eu acho que o que o cara fez foi benéfico, cara. Por exemplo, eu achava que os dinossauros eram feitos de madeira quando eu era de criança. O quê? Você ia no museu e tinha um dinossauro de madeira que você montava. Eu vou ser sincero, o Spielberg fez, junto com Michael Crichton, foi uma das coisas mais geniais do universo. Foi assim, uma das melhores coisas do universo. Eu era aficionado por dinossauro desde criança. Quando saiu Jurassic Park, e olha que eu já sonhava, imaginava, via pintura, via livro, via imagem de dinossauro na minha cabeça, e eu tinha esse problema, eu não conseguia imaginar eles em vida. Era uma limitação da minha cabeça que eu não tinha, porque eu olhava um jacaré, eu olhava um lagarto, e não era a mesma coisa. Quando eu vi o filme Jurassic Park, cara, aquilo ali foi, assim, um troço tão... Mas tu não via aquele filme de... Ah, aquilo ali era uma porcaria, aquele filme japonês lá, tipo Godzilla lá. Não, tô falando dos filmes do... que usavam... Meu Deus, como é que é o nome do mestre lá da... Harry Hanhauser, que é o mestre do stop motion, né? Isso. Ele foi uma referência. Mas aqueles filmes também, os bichos pareciam um robô. Óbvio, pra isso. Época, era o que eles tinham. Mas depois de Jurassic Park, que você consegue ver o bicho vivo, é inacreditável. É foda. Por mais que, assim, a tecnologia não fosse tão perfeita, então eles tinham que fazer meio que no escuro, meio que chovendo. Não, mas na época foi perfeito. Foda-se. Aquele negócio pra mim foi assim, é como se o meu mundo tivesse aberto. Assim, eu olhei e falei assim, caralho, mano, esse bicho tão vivo. É isso que é, exatamente, né? O seu mundo agora tava vivo, né? Foi isso aí, cara. Então, o que ele fez foi genial, assim, genial, genial. Mas aí os caras sacaneiam e agora fazem o quarto filme. Já tem um monte de coisa nova que descobriram de lá pra cá sobre os dinossauros e eles não vão pôr nada disso no filme. Por que foda-se? O terceiro filme eles já tinham pena, só que era uma penugem só na cabeça. Mas olha só que interessante. a desculpa de que eles estão recriando os dinossauros no Jurassic Park, usando recursos ali improvisados, né? Porque não tem como se fazer como era antigamente. Pode dar margem a dizer que, olha, eles nasceram sem pena, meu irmão, entendeu? Depois eles vão voltando às origens e tudo mais. Eu já ouvi um... Na verdade, se você ler o livro, uhum, o livro do Jurassic Park, sim, eles fazem uma distinção muito clara. É. Aquilo que eles criaram no parque... É próximo, ele fala que... É uma corruptela de um dinossauro. Isso. Não tem como ter certeza, porque eles preenchem DNA com outra coisa, fizeram a gestação de forma artificial, você tem um monte de coisa de genes ativados e inativados que eles não sabiam quais eram. Exatamente. No filme, isso ficou um pouco deficitário, o único momento do filme que isso é falado, claramente, é no filme 3, no terceiro filme, no comecinho, que o Alan Grant fala isso. Ah, mas você viu dinossauro lá na ilha do Hammond lá. Do Hammond, Nublar. Aí ele falou assim, o que eu vi não eram dinossauros, o que eu vi eram fruto da engenharia genética. Isso. Os dinossauros morreram, né, tirando as aves, né, morreram 65 milhões de anos atrás, e qualquer coisa que a gente fizer isso é uma corruptela, é algo, sabe, é circo. A gente fez dinossauros carecas, pronto. Nasceu careca, ué. Como eles preencheram com DNA de sapo, sei lá, o gene, isso, do gene das penas não voltou, enfim, x. Uhum. Você inventa o que quiser, é ficção, né? Mas a verdade é que fazer pena dá muito mais trabalho. Então acho que os caras estão com preguiça de fazer pena. Mas eu acho que é por causa de design, cara. Ele tem que parecer um monstro antes de parecer um dinossauro, né? Se for um dinossauro, a não ser que seja um sub-dinossauro que apareça andando ali, pequenininho e tal, mas pra ser o vilão da história, pra ser o perseguidor, pra ser o algoz, ele... O algor? Ser o algor? Ele tem que ser do jeito que o designer desenha. Ele não tem que ser do jeito que a ciência... Ele tem que usar terno preto, né? E óculos escuros. Na verdade, aqueles documentários da Discovery, que fez Walking with Dinosaurs, fez aquelas coisas assim, que são super bem estruturadas, eu tenho raiva daquilo, porque eles têm uma precisão científica muito maior, mas a qualidade de computação é uma merda, perto do Jurassic Park. Também, coitado, porra, cara, tem um limite. Não, mas deviam fazer uma coisa, tipo assim, sabe, ultra fodida, assim, pra eu gastar todos os meus dias vendo aquilo repetidamente e consumir. É isso que eu tinha que fazer. Eu quero também desvendar outra coisa que fica muito difusa assim na minha mente de muitas pessoas. É o que nós vemos dos dinossauros. Porque a gente vai no Museu de História Natural e aí você vê, por exemplo, lá um corpo de dinossauro. Quem não viu, já viu em filme, já viu e tal. Vê lá um esqueleto de dinossauro todo montado, formando o corpo inteiro dele, nas dimensões, na proporção certa, etc e tal. A gente nunca achou um esqueleto tão perfeito assim, completo, ou já. Eu imagino que a arqueologia tenha encontrado fragmentos, ou então... esqueletos fossilizados que foram esmagados, né, por alguma rocha, algum deslizamento, alguma coisa assim, e ficaram, né, chapados, né, como se fosse uma impressão na rocha. Encontrar um esqueleto assim inteiro. Às vezes rola, às vezes rola. Existe ou não existe isso? Existe. Fora da China existe? Fora da China existe também. Onde o lugar tá, tem. Eles estão com. O Museu de Berkeley aí tá com. Eles têm um T-Rex quase inteiro. Tem. Los Angeles, o Museu de Los Angeles é do caralho, né? Eles têm, acho que, 4 T-Rex lá no Museu de Los Angeles em vários estágios ontogenéticos. Então tem um filhote, um adolescente, digamos assim, um jovem adulto e um grandão, né? Um gigantão. O adolescente não falava com ninguém, né? Paciência. Fazer o quê? Ficava tomando banhos longos. Ele fugiu de casa. Ele tinha as mãos curtas. A mão curta, coitado. Imagina o sofrimento dele. Um T-Rex é adolescente, né? Assim, insuportável, né, cara? Coitado, não podia nem fazer. Mas ele não ia fazer ninguém morrer porque ele se toca à noite. Tem um Triceratops montadinho, perfeito lá no Museu de Los Angeles. E esse Triceratops, ele foi montado com as peças de 6 indivíduos. Ah, tá. Entendi. Entendeu? 6 indivíduos de tamanho aproximado. Eles acharam a cabeça de um, o pescoço desse da cabeça, aí o resto da coluna de outro. Eles montaram e deixaram ele lá na exposição. Mas existe também o pedaço que você não achou e eles vão e recriam com massa, gesso, sei lá o quê. É, exatamente. Né? Durepox. Durepox. Sei lá, o bicho tinha 70 vértebras, você achou 50. As outras 20, você sabe inventar, né? Pô, é parecido com as outras, só que do tamanho intermediário. Entendi. Uma história curiosa disso, do começo da paleontologia, é sobre o iguanodon, né? O iguanodon, quando acharam ele, eu não lembro quais foram as circunstâncias, mas montaram ele com um chifre na ponta do nariz. E aí ele foi classificado como um animal que precisasse daquele chifre. Aí criaram todo o histórico dele, ele usava aquilo pra se defender, caramba. Aí eu não sei quem foi que depois acharam outro, fizeram lá as contas e tal, e viram que, na verdade, o chifre da ponta do nariz do iguanodon, na verdade, ficava no dedão dele, cara. Era uma espora de dedo. E botaram no nariz. Isso. Eu acho que isso aqui encaixa aqui. É, tá certo. Não, mas é, mas isso daí, por que que é? O iguanodon, vamos dar um desconto, vai. O iguanodon foi o primeiro dinossauro, vai. Isso, no... mas é muito legal, você acha pinturas velhíssimas do iguanodonte situado ali, brigando, entrando na porrada com a parada no nariz. Não, depois trocaram tudo. Não, esquece, apaga. Você pode ir até mais pra trás. Você pega, por exemplo, Triceratops. As pessoas especulam que os ossos, os fósseis de Triceratops são a origem, ou de ceratopsídeos de maneira geral, que são esses grupinhos com bico de papagaio, são a origem dos mitos sobre grifons, né? Ah. É, o grifo. Que é meio ave, a parte da frente é de ave, a parte de trás é leão, né? Eles viam aquele bicho grande, terrestre e com um bico de ave, gigante. Não sei se foram os chineses, foram os europeus, enfim, alguém inventou esse mito de que teria esse animal, que seria esse misto dos dois, pra explicar aquele tipo de fóssil. Então o pessoal, tipo, vê as coisas e vai tentando encaixar do jeito que o conhecimento deles permite que eles façam isso. Que foda, hein? O iguanodon, na verdade, é interessante por causa disso, porque eu consegui ver os dois, né? As duas recriações. Eu vi lá no Crystal Palace, lá em Londres, né? Eu vi a reconstrução que eles fizeram do iguanodon com o chifre no focinho. Mas se você for ver o fóssil que o Gideon Mantel tinha pra fazer isso, era meia dúzia de osso quebrado. Era muito pouca coisa. Ele tinha os dentes, ele tinha o esporão e ele tinha umas 3, 4 vértebras. Ele fez uma comparação baseada nos animais atuais. Por isso que ele falou que chamou de iguanodon. Ele falou, o dente parece uma iguana, então eu vou chamar de iguanodon. É fácil rir do pioneiro também, né? Sacanagem. Exatamente. Agora, não sei vocês, mas eu se achasse o esqueleto e tentar reconstituir ele o mais animal possível, que era amedrontador, e tava cagando. Com três cabeças e tal, né? E aí, na Bélgica, você tem o museu do professor Dolo, que tem os fósseis da mina de carvão de Messel, que eles acharam 35 fósseis inteiros de iguanodon. Aí não tinha como dizer que tava errado, porque todos eles estavam com o dedão lá. Então, 35 inteiros. Né? Uhum. E eles estão todos na exposição. Os 35 estão na exposição. É inacreditável. Mas eles estavam inteiros e não estavam quebrados nem nada, estavam inteiros mesmo? Não, eles estavam amassados, estavam formados, estão com a coloração muito escura, porque era uma mina de carvão, mas estão inteiros. Tipo, no inteiro a gente fala assim, então todos os ossos estão lá. Entendi. Todos. Caraca. Até alguma parte que não era osso, aqueles tendões ossificavam quando o bicho era muito velho. Então você tem até a parte dos ligamentos lá, estão preservados, enfim. É assustador. Agora, recentemente eles botaram lá na China a exposição lá aquele mamute filhote lá de 39 mil anos e tal. E ele foi congelado, né? Ele tava enterrado e congelado, então ele ainda tem pelo, né? Tem ainda, né, parte da pele mumificada, sei lá. Ele tá preservado pra caralho. E existiu algum achado de dinossauro que tivesse algum tipo de preservação dessa, congelado e tal? Ou não, realmente é só fóssil, é só osso que virou pedra, que a gente achou? O que a gente tem pele. Também, né? Tem pele. Alguns tem pele? Tem pele. Tem até umas que eles chamam, acho que de múmias de dinossauro mesmo. É. Na verdade, as múmias de dinossauro que a gente tem, é assim, o que aconteceu foi assim, a gente tem que imaginar que passou tempo pra caralho. Né? E o que acontece? Você tem, o dinossauro foi mumificado por algum processo, talvez porque vivia no deserto, porque ele foi desidratado, e depois de mumificado, ele foi fossilizado em rocha. Uhum. Então, o que acontece? Quando a gente acha o fóssil, a gente vê, porra, mas tá com a pele, tá não sei o quê, ele tá tudo seco lá. Então, não dá pra comparar uma múmia de dinossauro, que passou por um processo de refossilização e todas as coisas assim, com uma múmia, sei lá, uma múmia do faraó. Inca. É, uma múmia inca, sei lá, um faraó, sei lá. Não dá pra comparar as duas coisas. Porque isso que eu queria perguntar. A gente não acha osso de dinossauro, a gente acha fóssil, que é um osso que virou a pedra, é isso? Isso, ele foi remineralizado, né? A maioria deles foi remineralizado. Uh-huh. Os bichos que eu tenho trabalhado no Bauru aqui, inclusive, que aqui tá aqui em volta, eles têm uma preservação muito diferente, porque eles parecem até que não foram substituídos, de tão perfeita que é a fossilização deles. deles. Uhum. Mas a única forma da gente encontrar hoje é porque ele foi remineralizado e se transformou em outra coisa que não um osso, exatamente, pele, etc. Exatamente. Não, senão daria pra você conseguir pegar DNA, essas coisas assim, que isso daí já não dá mais pra... Uhum. Não tem a menor condição. Mas você precisa passar por um processo de retrabalhamento por causa da idade. É o tempo, né? Aí até tem um pessoal que reclama, porque o pessoal achou já até vaso sanguíneo de T-Rex. Como assim? Acharam vaso sanguíneo de T-Rex já. Caraca! Mas era um senhor vaso, né? Não era um vasinho, né? Não era um capilar, né? Uhum. Não era pra, o negócio... Era um senhor vaso. E assim, ele estava preservado de uma forma, as moléculas se preservaram de uma forma que manteve uma certa elasticidade do tecido. É mesmo? Caraca! É. Aí o pessoal fala, isso é impossível, isso é inacreditável. Não, não é que é impossível. Isso a gente não sabe como que aconteceu. Tem uma amiga nossa que trabalha na geologia aqui, que ela levantou uma hipótese baseada nas coisas que ela está trabalhando. Ela fez uma microscopia eletrônica em alguns fósseis de planta e ela percebeu que a textura e a maneira de preservação do fóssil é totalmente diferente quando você tem bactérias lá. E ela fez uma microscopia eletrônica, ela achou as bactérias. Então parte do fóssil, que ela achava que era um fóssil, na verdade não era um fóssil. Era uma parede de bactérias que estava no formato, nossa, do que era vivo antes, entendeu? Era o formato do que era antes. E essa parede de bactérias, ela fossiliza de uma maneira totalmente diferente que um pedaço de madeira. Ah. Então, por isso que ela tinha uma textura diferente, uma composição diferente. Então, pode ser que as bactérias que estavam comendo o tiranossauro morto lá, elas estivessem em volta desse vaso sanguíneo aí, de alguma forma, e aí elas comeram o vaso, do vaso mesmo não sobrou nada, mas as bactérias fizeram esse tendão, digamos assim, de tecido orgânico que preservou de uma forma diferente. Então, fica mole, fica, sei lá, sabe, teria que fazer, acho que eles já estão fazendo, né, microscopia eletrônica, todas essas coisas assim. Mas eles não extraíram colágeno disso daí, não? Pode ser, eu não me lembro algum... agora. Cara, eles tiraram colágeno de algum tiranossauro, alguma coisa assim, acho que deve ser, viram isso, que era parecido com o de galinha. É, ou seja, o tiranossauro tinha gosto de frango, né? Provavelmente. Tudo dá a volta, olha aí, tá vendo? É a vingança. Legal que você falou em bactéria, que outro dia eu li uma coisa que era bem interessante, que aquele... Falou em bactéria, o Átila levanta da mesa. Ninguém quer saber de bactéria, cara. Aquele esqueleto da Sul, que eu não lembro, aquele tiranossauro que tem no Museu de Chicago, que é super famoso. Sei, o maior de todos, né? Que foi arrematado por não sei quantos milhões e tal. Genghis Rex. Ele tem uns buracos na mandíbula embaixo, né? Tem tipo umas... Não sei se já viram, parece que alguém foi com uma colher lá e raspou. Tem uns cavados na mandíbula dele. E eu sempre achei que aquilo fosse do bicho, normal dele. E não é. Tipo, em aves, hoje em dia, tem uma infecção no bico que faz aquele buraco. E provavelmente os dinossauros tinham esse tipo de infecção na época deles. Então, até o que a gente vê hoje em dia no esqueleto deles pode não ser o que era mesmo, por conta dessa doença e uma série de coisas. Eu não imagino o que era um parasita de pele de tiranossauro. Nossa, que loucura, hein? Imagina um cravo. Um bigato, aquele Bernie. Nossa. Então, assim, quase toda... Você falou que, assim, já vimos pele de dinossauro que foi mumificada e depois fossilizado, ou seja, basicamente você tem uma noção do que é a textura da pele só, né? Ou então de um pedaço de pele, né? Não de um animal inteiro, né? Não, com certeza. E a cor também fica difícil de você saber com esse tipo de preservação. Então, toda essa imagem que a gente tem dos dinossauros vivos, recriados no computador, no Jurassic Park, filmes, etc., isso é tudo realmente uma interpretação artística, né? A gente realmente não sabe como de fato eram. Tem uma parte artística muito grande. Muito grande, né? As cores também. Tanto que temos aí divergências entre o Velociraptor ter penas e não ter penas e tal. Ou pelo menos aquilo que eu falei, que ele tinha penas no antebraço, muito provável que sim. É quase certeza que sim. Mas no resto a gente não sabe. Então podia ser que ele fosse só emplumado no braço, vai saber. Então, por exemplo, o Tiranossauro, que é o mais famosão, que todo mundo adora. O Tiranossauro, a gente não achou nenhuma evidência de penas no Tiranossauro. O pessoal fala que ele talvez tivesse penas por vários motivos. Primeiro porque, aquela coisa, as linhagens mais antigas que o T-Rex já tinham penas. As linhagens que vieram depois do T-Rex têm penas. Então, por uma questão lógica, né? Se o meu avô tem pena e meu filho tem pena, né? Ou eu sou filho do vizinho, ou eu tenho pena também. Exato. Então, é aquela coisa. O T-Rex, por uma lógica, ele teria penas também. Só que a gente nunca achou preservada a pele, as penas do T-Rex. A gente achou impressões de pele. As impressões de pele é uma pele meio reptiliforme mesmo. Tá. Entendi. Então é provável, aí alguns levantaram a hipótese que o T-Rex, como ele era muito grande, as penas poderiam superaquecer ele na fase fase adulta. Então, por exemplo, você imagina, você vê que eles fizeram isso baseado que hoje, mesmo mamíferos muito grandes, eles não têm muitos pelos, a menos que eles vivessem em ambiente polar, né? Uhum. Mas um mamífero, por exemplo, um elefante ou um rinoceronte, ele quase não tem pelo nenhum. Sim. Porque ele é muito grande. Se ele tivesse pelo, ele talvez superaquecesse. Uhum. Então, talvez o T-Rex adulto não tivesse penas, mas o filhote tivesse uma penugem, mais ou menos como acontece com elefantes, com rinocerontes. Tá. Né, que eles têm pelos na fase da infância, né? Uhum. Eles perdem isso com o tempo. Então pode ser que seja isso. Mas então, basicamente aquela cara que a gente vê do T-Rex é um render artístico. Tanto que existe pequenas diferenças. Até no T-Rex do Jurassic Park, você vê ele daquela forma clássica, os dentinhos e tal, pra dentro. E no T-Rex do King Kong, do Jackson, ele tem os dentes meio pra fora. É uma parada meio bizarra, né, cara? É, mas aquele lado do King Kong, o cara, ele quis fazer uma coisa mais bizarra, né? Pra imaginar que ele meio que evoluiu durante esses anos isolado daquela ilha, é isso. Ele conseguiu fazer uma coisa bizarra, né? O filme é uma porra bizarra. Ah, mas aquela cena é maneira pra caralho. Caramba. Não, filme é uma merda. Não, Sacal. Cena é coisa de videoclipe, a gente tá falando de filme. Eu sinto muito. O pessoal fala pra mim, o Jurassic Park 2 e 3 são uma bosta. Como assim uma bosta? Tem um monte de dinossauro comendo gente. Como isso aí pode ser ruim? É legal pra caralho. Como isso ser ruim? Vocês interpretaram errado King Kong. King Kong, na verdade, é uma versão live do Primal Rage, aquele jogo de Super Nintendo. E muita gente fala que talvez esses tiranossauro ou velociraptor tal, não sei o que, fosse tipo um urubu mesmo, porque ele enfiava a cabeça na carniça. Se ele tivesse muita pena na cabeça, aquilo lá ia ficar empapado de sangue, dessas coisas assim. Então é provável que ele fosse um urubuzão mesmo. Talvez ele tivesse pena até o pescoço, uma gola rolê e uma cabeça pelada. Exatamente. Caraca, vai ter um pirocão. O ser humano mais ama? Sexo. Mulher. Fofoca. O ser humano adora fofoca. Essa o ser humano... Genial. Ele, se fosse observado por um alienígena, o ser humano adora o ser humano. Nós nos amamos. Nós adoramos tanto a nossa própria espécie que a gente achava que o mundo tinha sido criado pra nós. Que o universo tinha sido criado para nós, né? E a gente, com o tempo, foi, né, com muita humildade, compreendendo... A gente em termos, né? Porque tem gente que ainda não assume isso, né? Não, jovem nerd pagão. Nós começamos a estudar o universo e começar a entender, gente, peraí, a Terra não sendo o universo, o Sol pelo menos, né? Sol é importante, ali é o sendo o universo. Ah, depois nem não, gente, o Sol também não é o sendo o universo, que coisa. Blasphemy! Mas assim, eu acho que perdura até hoje um conhecimento, uma tradição de que mesmo com todo o conhecimento científico que a gente adquiriu e acumulou com o passar da nossa história, a gente ainda tem uma pontinha de a Terra foi criada pra nós, né? Somos egocêntricos por natureza. O mundo existe para que nós estejamos aqui, afinal, pra que serve um mundo cheio de bicho que não sabe pensar, que não sabe falar, que só sabe ficar se comendo? Um mundo onde nada pode ser observado com inteligência, né? Só que quando a gente vê, quando a gente começa a estudar história dos dinossauros e começa a estudar a história da extinção dos dinossauros, a gente vê que a gente tá aqui por um puta acaso, cara. Esse é muito acaso pra ter sido planejado, cara. Porque a Terra não era nossa e a Terra não era nem dos dinossauros antes, né? Como você falou, teve uma grande extinção e aí vieram os dinossauros. Aí teve uma grande extinção, aí vieram, sei o quê. Aí teve outra grande extinção, aí vieram os homens. Vai ver que daqui a pouco vai ter uma grande extinção de homens e vai vir outra coisa. E a Terra vai ser dessa outra coisa. Olha, os homens já estão vestidos, né? Só pra... Vamos fazer só uma correção. Você falou assim, que graça tem o mundo, como é que você falou? O sem mundo? Inteligência, sem ninguém falar, sem ninguém coisa. O mundo não tá muito longe disso, na verdade. Então, mas eu quero falar o seguinte, nossos antepassados já existiam na época dos dinossauros. Com certeza. Quem eram esses antepassados do ser humano nessa época? E o que, que ele fazia e o que aconteceu com ele depois? Pequenos musaranhos. Pequenos o quê? Musaranhos. Musaranho. Musaranhos são os mamíferos pequenininhos. Musaranho que... Veio um rato aqui no Google. É um rato? É isso mesmo que a gente era? Um monte de rato? Rato noturno ainda. É isso, cara? Pô, mas tem aquele filme do dinossauro da Disney que tinha aqueles primatazinhos pequenininhos, bonitinhos. Não era aquilo, não? Aquilo foi depois. Depois. Mas, na verdade, no final da Era dos Dinossauros, já existia algumas linhagens que já eram meio arborícolas, já que já estavam indo pro ramo dos primatas. Mas precisou o dinossauro ser extinto para você ter diversidade de mamífero. Exato. Então, o que acontece? Nós jamais teríamos existido se a gente estivesse competindo, fugindo de dinossauro, é isso? Who knows? É, não, ok, a gente não sabe, né? Mas... é o tipo de coisa que é quase impossível de saber. É quase impossível saber de se qualquer outra espécie estaria no mesmo lugar se, tipo, uma mínima coisa fosse diferente. A gente pode especular. Efeito borboleta. É, exato. Mexeu um negocinho ali, já fudeu tudo, mudou tudo. Fudeu já. Você tudo. Não sabe mais. É. Não tem um episódio dos Simpsons que o Homer volta pro passado, é. E ele não pode mexer em nada, e ele mata uma borboleta e isso. Começa a chover rosquinha, esse tipo de coisa. Exatamente. Que o Nerd vira um ditador, né? É. Daí no final ele fica puto, volta, começa a bater em tudo, bate em quebrar tudo. O fato é que, obviamente, depois da extinção dos dinossauros, mudou muito a forma como os organismos se organizaram na Terra, né? Certamente, né? E nós estamos aqui, é a influência dessa nova fase da evolução dos organismos. Sim. Isso a gente sabe, né? Isso a gente sabe, pelo menos. Deixa eu fazer uma pergunta uma biológica. Grande... por que que os dinossauros eram tão grandes e os mamíferos não são? Isso é uma ótima pergunta. Eu não sei dizer, assim, com certeza, mas... primeiro que alguns mamíferos chegaram a tamanhos muito grandes, que já foram extintos, né? O baluquitério tinha mais de 6 metros de altura, e eu acredito que coisa de uns 10 metros de comprimento. E eu acho que era 17 toneladas, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, era muito grande. Era gigantesco. E a maioria dos dinossauros, que é aquilo que a gente tá falando, os que ficam famosos são os gigantescos, mas a maioria das espécies de dinossauro que a gente conhece não eram tão grandes assim. Uhum. A gente fica disputando o recorde de tamanho, mas essas espécies eram uma ou outra, era uma coisa assim, né? A outra coisa que eu posso falar, e isso eu posso falar baseado nos crocodilos que eu estudo, né? Répteis, em geral, eles não param de crescer com a idade. Eles não têm aquela questão que nem... nós somos mamíferos, então a gente para de crescer numa determinada idade porque você tem aquela ossificação das epífises, né? A ponta dos ossos, ela ossifica e de lá não passa mais. Uhum. Então não cresce mais. Como a ossificação dos répteis é diferente, ela não envolve esse tipo de coisa. Então eles continuam crescendo. Então pelo menos crocodilo, cobra, lagarto, acho que também, eles crescem indefinidamente à medida que eles vão ficando velhos. Então quando você pega um crocodilo muito idoso, ele é geralmente o maior, né? É aquela lógica de dragão, né? Eu lembro que quando eu jogava D&D tinha isso, né? O dragão velho ele era sempre o maior, né? Então a lógica é a mesma. Mesmo entre T-Rex, pra ele ficar daquele tamanho, ele tinha que viver 30, 35 anos, né? Era a minoria da minoria da minoria que chegava num tamanho grande daquele, né? Provavelmente. Era uma coisa muito assim. Só isso? Só vivia 30, 35 anos chegando naquele tamanho? E era tipo, o ciclo de vida dele era pequeno assim? Se você vê demorei metade do tempo pra chegar no meu, pô. Porra. Mas se você vê a Sul lá, aquele tiranossauro do Museu de História Natural de Chicago, ela tem... um monte de costela quebrada, a perna com artrite, ela tá toda ferrada, cara. Não é que a vida deles era muito fácil, não. Não, com certeza. O bicho tá tudo zoado. Tem também... o que parece acontecer, pelo menos em mamíferos, é que os animais, mamíferos realmente grandes, eles têm um investimento muito grande na prole. Então, essa prole cresce mais devagar mesmo. Tipo, o mamífero cresce aparentemente mais devagar do que os dinossauros deveriam crescer. Os saurópodes cresciam uma coisa, assim, gigantesca por mês e atingiam um tamanho crescendo muito rápido, e isso provavelmente colocava um custo metabólico, esse tipo de coisa. Então era um bicho que ele teria que ter mais filhos, né, porque provavelmente algum ia dar errado. Ele de fato tinha, né, ele colocava vários... é, ao invés de cuidar de cada um, ele fazia uma ninhada gigante e todo mundo ele via, tinha uma, né, estratégia de colocar muitos ovos e alguns sobreviver. Mamífero é o contrário, quando a gente tem mamíferos muito grandes, eles normalmente têm pouca prole, então é um bicho que cresce devagar, você tem cuidado fora parental que... intenso. Especialmente porque não põe ovo, né. Fora que o mamífero tem que parar aquele filhote grande, né? A mesma coisa eles observaram também na diferença entre pterossauros e aves. Aves investem muito mais na prole, mesmo as que têm muitos ovos, muitos filhotes, eles investem muito mais individualmente do que os pterossauros deveriam investir. E os pterossauros cresciam também muito rápido. Então pode ser uma associação entre estratégias de vida, né? Podia ser uma época que tinha mais recurso, alguma coisa assim, e valeria a pena você investir nesse tipo de coisa, e você poderia, de fato, pelos motivos que o Pirulo falou, atingir tamanhos realmente maiores. Por exemplo, Os dinossauros bico de pato, eles tinham cuidado parental muito, muito severo. E é muito provável, sim, que todos os dinossauros tivessem cuidado parental. De fato, mas não como mamífero. O que é cuidado parental? Cuidado filhote. É. Ah, tá. Aliás, fala disso, gente. Que comportamentos que os dinossauros tinham que a gente não sabia que eles tinham e agora a gente sabe, assim. Que mudou parental, do como eles, né, comportavam? Eu acho que o pior deles é saber que eles piam. Isso a gente não sabia. A história do cuidado parental é até bem legal, né? A coisa dos oviraptors, né? Que tinha esse grupo de dinossauros que eles achavam que eram, na verdade, ladrões de ovos, porque eles sempre achavam os fósseis deles em cima de ninhos. Então falavam assim, ah, é um dinossauro, bicho grande, assustador, ele deve estar roubando esses ovos desse outro animal, tadinho. Mas daí, depois, com o tempo, eles foram descobrindo neonatos, né? Recém-nascidos, esse tipo de coisa, e descobriram que, na verdade, os ninhos eram da mesma espécie dos bichos que estavam em cima. Então eles descobriram que esses bichos eram, na verdade, eram as mães ou os pais e estavam cuidando daqueles ovos, estavam nidificando, né? Que nem uma galinha. Ah, tá. E digo mais. Tem um fóssil que eles acharam lá na Mongólia, que a posição da mãe em cima dos ovos é igualzinha à posição de uma galinha em cima dos ovos. Tem as asas em cima, os braços em cima, na mesma posição, igualzinho. Só que não tem as penas. Então o pessoal calcula que ela estava com a posição exatamente assim, porque deveriam ter penas cobrindo aquele pedaço de trás, exatamente como acontece com uma galinha. Né? É muito impressionante, muito impressionante. Eu acho que esse material está no Museu de Nova York. Olha isso, então. É muito impressionante. Tá falando do Pio, né, dos dinossauros. Eu lembro que teve uma época que saiu um estudo lá de não sei quanto tempo, de um crânio de Parasaurolophus, que eles conseguiram, ou pelo menos achavam que ao assoprar lá o cano que subia pela cabeça dele, você podia estar ouvindo mais ou menos como seria o barulho dele. E isso foi um motivo de comoção. Porra, aí o nego assoprava aquela porra e ficava lá, olha aí como é que ele fazia e tal. Porque é só isso, né, especulação através dos resto que a gente tem. Então você vai, joga no computador, assopra, o caramba. Uhum. É, e eu posso dizer mais, o Parasaurolophus, na verdade, você só tem um crânio. Yeah. É o único crânio conhecido que tá lá no Museu de Toronto. Ah, é? Só tem um. Tô falando sério? Tô falando sério, é só um. Ué, mas ele é guardado uma das múmias, não é dele? Não, é um lambeossauro. Ah, claro. Eu lembrei daquela cena do IT Crowd, do cara olhando pra placa lógica e rindo assim, olha só onde ele foi colocar esse. Não, é, o Parasaurolophus, pra quem não sabe, é aquele bico de pato que tem uma crista enorme que vai pra nuca, que é gigantesca, comprida e fina, parece um tubo, parece uma vuvuzela, que tem assim atrás da cabeça. Tem na Busca do Vale Encantado também, ele é? Isso, tem na Busca do Vale Encantado. É a Patassauro é um, eu acho, se não me engano. Mas o que acontece? Eles fizeram réplicas daquele crânio do Parasaurolophus. Então, você tem várias réplicas, os caras fizeram tomografia, fizeram não sei o quê. Então, os caras sabem aquele crânio completo, eles sabem tudo dele. Ah, então assopraram a réplica e pronto. Exato, é mais fácil. Assopra a réplica, se reconstrói o negócio. Uh-huh. Mesmo porque o fóssil não é oco, né? Uh-huh. Aquela parte de dentro lá tá preenchida com sedimento, alguma coisa assim. Você não consegue soprar o fóssil em si, né? Pois é. Mas é muito interessante essa coisa de como que eles fazem pra descobrir as... Barulho... Modo de vida do bicho. É, modo de vida, né? Inclusive, muita gente acha que a gente não achou outro Parasaurolophus porque talvez aquele fosse ou um macho ou fosse um chefe de bando, né? Que tivesse uma característica física diferenciada por ser o chefe do bando, uma coisa assim. E que os outros, da mesma espécie, talvez tivessem um chifre muito curto. Uhum. Então, aí a gente tá chamando de Prosaurolophus e, na verdade, seria a mesma coisa. Então seria, sei lá, macho e fêmea, X. Tem um monte de esqueleto que os caras acabam agrupando e falando isso tudo, na verdade, era só uma espécie e são diferentes estágios ou idades, não tem? Ou sexos, é. É igual a gente, teve, né? Teve muita controvérsia aí com o Triceratops, que na verdade seria Torossauros, é isso? Mas assim, é tipo, como você tá falando de fóssil, é meio complicado você saber isso, porque o pessoal fala até em nível de gênero. Sabe que é do mesmo gênero, então, tipo, agrupa no mesmo gênero, mas não sabe se é realmente a mesma espécie. É muito difícil você falar isso com organismos tão antigos de um mesmo extrato geológico, por exemplo. Se eles fossem de idades muito diferentes, daí beleza, você pode até falar de espécies diferentes, mas quando são bichos muito próximos, muito parecidos, de uma mesma região, eles podem ser a mesma espécie, podem não ser, pode ser. É, você precisa de uma evidência extraordinária. Então, por exemplo, quando você encontra uma bony bed lá no deserto de Montana, por exemplo, que você tem trocentos milhões de indivíduos juntos, aquilo ali te dá uma informação boa. Aquilo ali você consegue fazer uma diferença e falar assim, não, pera lá, eu tenho aqui 5 que tem o chifre maior e 5 que não tem chifre, mas o resto eles são todos iguais. Você pode, talvez, dizer os que não tem chifre estão chocando o ovo, os que tem chifre não estão. Ah, pera lá, achei a família. Né? Uhum. Se você não tem uma evidência dessas, realmente é chute. Geologia básica, né? gente vai criando camadas de sedimentos com o passar do tempo. Então, quanto mais você cava, mais pro passado você vai, certo? Em termos de descoberta de fósseis, etc. Salvo algumas exceções, é isso mesmo. E aí, eu sei que é o seguinte, a gente vai escavando e a gente vai descobrindo fósseis de dinossauro, fósseis de dinossauro, né, não sei o quê. E aí você chega a um ponto que você não tem mais, de baixo pra cima, você não tem mais fósseis de dinossauro. E você vai estudando e você descobre que há 65 milhões de anos você estava nessa camada de sedimento e pra cima dela não tem mais, você não encontra mais dinossauro, salvo exceções, obviamente. Você vai juntando peças e você descobre que acabou. Chegou um momento e acabou. E não foi acabando, acabou mesmo. Não foi isso? É verdade? É, mais ou menos. Não é tipo assim, então pode ser 65 milhões tem uma redução dos dinossauros, e aí em 40 milhões tem poucos, em 30 tem quase nenhum. Não. Você tem uma parada brusca. Não, tem. Tem uma parada brusca, acaba de uma hora pra outra, sim. Só que o problema é o seguinte, você tem uma redução nos 70 milhões, nos 75 milhões. A diversidade de dinossauros já vinha caindo já no final do Cretáceo. Já tava em declínio, é isso. É uma parada brusca em termos históricos. Foi um tiro de misericórdia. A bolha deles já tinha estourado. Não, é porque assim, eles estavam vendo então um declínio, mas de repente acabou a festa. Não, na verdade o meteoro caiu, fato. O meteoro caiu, você tem cratera, você tem a análise de iridium lá, a camada de iridium, então não sei o que. O meteoro caiu, isso não tem o que falar. Então, eu quero que você explique isso. Agora, se o meteoro foi a causa dos dinossauros, da extinção dos dinossauros ou não, é que é a pergunta. Aparentemente foi o tiro de misericórdia, sabe? Eles já estavam na UTI e alguém puxou a tomada. Mas ninguém sabe isso, né? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa parada camada de iridium é muito maneira. Porque mais ou menos nessa época, nessa camada de sedimentar dessa época, você tem no mundo inteiro uma camada de iridium que, explique por favor, cientista. É isso aí. Não, mas o que é o iridium e por que ela tá nessa época? Ah, o iridium é o elemento X da tabela periódica, sei lá qual é, que ele é muito raro na composição da Terra. Quando o nosso planeta foi formado, ele tinha muito pouco iridium. Então, ele só é comum em outros astros. Então, quando você encontra uma concentração muito grande de iridium, geralmente é um meteoro. Olha aí. Geralmente é um corpo celeste que caiu desprendido de outro planeta, de um cometa, não sei, de algum lugar que tem iridium na formação. A Terra é basicamente níquel e ferro, então ela não tem, e silício, eu acho, se não me engano. Então não tem muito iridium na composição do planeta Terra. E você tem essa camada, que só essa camada, a camada tem 1 centímetro ou 2 assim, de espessura, que ela tem só iridium. 1 centímetro ou 2, calma aí. O planeta inteiro. É. Então, quer dizer, alguma coisa aconteceu. Aí o pessoal falou, aí os geólogos falaram, nem foi pra aula de paleontologia. Os geólogos falaram, isso aqui é evidência de que caiu o meteoro, nesse período, entre o Cretáceo e o Terciário. Aí falaram, então vamos ver, o que que separa os dois? Tem uma puta extinção. Opa, então, pera lá. Opa, é exato. Acho que tem alguma coisa a ver. Aí os caras começaram a procurar, eles acharam uma cratera, que na verdade hoje você só consegue enxergar metade dessa cratera, né? É, não, ali no Golfo do México, né? Exatamente, na Península de Yucatán, metade tá dentro d'água, e a outra metade você consegue enxergar na borda da península mesmo. E a idade dessa cratera? Bate exatamente com a idade dos dois. Puta que pariu! Yes, science! Não, isso é do caralho. E assim, era um meteoro que o pessoal calcula que ele tivesse, acho que 10 quilômetros de diâmetro, uma coisa assim. E olha o estrago. Só que, não, exatamente, só que o problema é que o estrago da pelota dessa caindo é monstruoso, é uma coisa... Deve realmente... ter acordado a galera. Acordou uma galera. Na hora que caiu. Que foi isso, né? John, deu uma olhada lá fora. Que diabo foi esse parque? Já falei pra você não comer num brontossauro de manhã, né? Você fica peidando de noite, aqui, esse barulho aqui. Minhas petúnias, né? Então, alienígenas estão descartados, gente. Só pra gente... Eu lembro que havia muitos, né, podia ter acontecido uma mudança geral de temperatura, que mudou a flora, e aí os grandões começaram a morrer, e aí os outros ficaram sem comer também, foi uma reação em cadeia. Mas essas evidências todas do meteoro são incontestáveis hoje, eu acho que a gente consegue projetar bem, né, o que que aconteceu, o inverno nuclear, o caralho, tal, o que aconteceu depois do impacto. Inverno nuclear, é isso aí. É, o que dá pra falar em geral é assim, nada com mais de 40 quilos sobreviveu. Caraca, putz grila. Então, por isso que a gente fala, se você olhasse o mundo antes e depois do meteoro, você ia ver a fauna e a flora, no geral, muito parecida. A maioria dos bichos você ia reconhecer, você ia conseguir reconhecer uma borboleta, você ia reconhecer um besouro, você ia reconhecer uma barata, ela só ia ser um pouco maior, né? Você ia reconhecer uma série de animais, né? Ratos, não ratos, mas parecidos com ratos, crocodilos, tartarugas, cobras, lagartos, sapos. Praticamente tudo isso daí já existia antes da existência do dinossauro. Só que eram bichos pequenos. Então eles passaram no funil, né? Basicamente foi isso. Eles passaram no funil, quem é grande se fudeu. Mas e no mar? A galera que tava tão fudida quanto quem tava na Terra? Boa pergunta. O mar é um incógnita. As extinções dos grandes répteis marinhos já tinham acontecido antes do limite Cretáceo-Terciário. Né? Os plesiosauros lá, que é os monstros do Lago Ness, tal, não sei o quê, eles já tinham sido extintos antes do final da Era dos Dinossauros. Então, eu acho que o único grupo marinho que foi extinto no limite lá da camada de Iridium foram os amonites, que são aquelas lulas com conchas gigantescas, sabe? Eram invertebrados, né? Eu acho que são os únicos que sobreviveram, que foram extintos nessa limite. Os répteis marinhos grandes, né, que eram conhecidos, foram extintos muito antes. Tipo, sei lá, 80 milhões de anos, 90, uma coisa assim, se não me engano. O impacto do meteoro é algo que é hoje aceito como uma verdade mesmo. Não, o impacto aconteceu, ponto, acabou. Não tem o que discutir. Sim. Se esse impacto foi o que matou os dinossauros, ainda tem um pessoal que dá uma discutida. Ah, tá. Um pessoal chato. Não, mas pode ter acontecido, por exemplo, que eles teorizam naquele filme do Super Mario, não é verdade? Caralho! Olha onde ele foi, cara. Eu acho que eu sinceramente acredito nisso. Eu sinceramente. Então, olha aí, o cientista falando aí. E eu até hoje achando que eles não tinham cabido na arca. Átila, você não sabe nada, Átila. Foi exatamente isso. Eles foram transportados pra outra dimensão. É isso. Sim, a galera, obviamente, não foi o impacto que matou um planeta de dinossauros, né? A gente, depois da queda, a gente deve ter tido um inverno nuclear, a Terra, a atmosfera toda é preenchida por cinza, os vulcões, né? O abalo sísmico pode ter despertado vulcões que também cuspiram cinzas, e aí tapou o sol, e aí você começa a ter a morte da vegetação, morte dos vegetarianos, primeiro, claro. E depois um começa a morrer e o outro começa a ficar sem comida por causa desse um que morreu, e aí é basicamente isso? É basicamente isso. Na verdade, você tem exemplos próximos da gente de como que isso aconteceu, mais ou menos na década de 1860, se não me engano, a explosão do Krakatoa deixou a Europa um ano inteiro sem verão. Caraca! Que o Krakatoa é na Indonésia. E causou uma boa onda de fome lá na época, né? Sim, exatamente. Tanto é que, isso é uma coisa interessante, eu não sei se vocês sabiam disso, mas foi no ano da explosão do Krakatoa que o Lord Byron reuniu um monte de escritores na época pra ir pra casa de verão que eles tinham num lago, sei lá onde lá, e só que não teve verão. Então eles ficaram no lago lá e eles ficaram escrevendo histórias dentro da casa. Sabe, não tinha jogo de tabuleiro, não tinha War na época, né? Então eles não tinham o que fazer, eles ficavam escrevendo. Foi nessa reunião que eles escreveram o princípio de todas as histórias de terror. Eles escreveram, o cara lá escreveu a história do vampiro, que depois foi cooptada pelo Bram Stoker, o outro lá escreveu a história dos lobisomens, e a Mary Shelley estava lá e escreveu a história do Frankenstein. Foi nesse ano. E é mesmo? Foi nesse ano, o ano do inverno nuclear do Krakatoa. Caraca, que beleza. É muito louco isso. Hoje em dia, ainda se encontra em abundância fósseis, dinossauros, assim, é difícil, já encontraram quase tudo. Como é que é hoje em dia o estudo científico? É que, pelo que vocês falaram, todo ano tem algum estudo novo que derruba o outro e tal, o negócio da época do Michael Crichton que escreveu Jurassic Park já foi derrubado e tal. Como é que é o estudo paleontológico hoje? É, dinossauro novo o pessoal descobre o tempo inteiro, né? Uhum. Todo ano sai aí, vai, eu vou chutar um número, tá? Mas é um número provavelmente muito plausível. Deve sair umas 20 espécies de dinossauro por ano. É mesmo? Em caraca. Publicações. É. Porque tem muita coisa que você não explora. E é muito difícil achar fóssil. É muito difícil. Você sabe, por exemplo, que o fóssil tem ali. Mas pra você saber aonde do que tem ali que ele tá... Ah, é uma área de uns 45 hectares. Ah, tá bom. Não é uma coisa tão simples assim. E geralmente tem vegetação cobrindo. Geralmente você tem que cavar um pedação. A gente até tentou, uma época, fazer aquele esquema do Jurassic Park, que é por... ultrassom, né? Você passar com uma máquina por cima, ver se detecta por baixo. Mas não deu certo e é muito caro. Então a gente falou assim, ah, quer saber? Tem que ir no jeito roots mesmo, vai com a mão mesmo. Mas como é que você sabe que tem que cavar ali com a mão? É, são todos paleontólogos hipsters que querem ficar cavando com pincelzinho. Com pincelzinho. Na verdade, a gente procura o que já tá aflorando, né? A gente procura o que já tá saindo, né? Você às vezes vê uma mancha branca ou uma mancha mais... Que com o tempo você aprende a reconhecer. Então, você já mas sabe você vê aonde? Ali... Você tá andando no mato e aí viu a mancha branca? Como assim? Ali, não. Um fóssil, rápido! Pega não. Os pincéis! Rápido! Pega os pincéis! Rápido! Agora. Não tem homens, olha os pincéis! Max, traga meu pincel! Aziz, luz, aqui! Aziz, luz! Assim, tem duas coisas que a gente tem que levar em conta. Né? Fósseis não estão em qualquer lugar. Eles geralmente estão onde existem rochas sedimentares. Né? Então, aquelas rochas sedimentares são exatamente essas que são depositadas em camadas. Nem toda a rocha no mundo é sedimentar. É, então você já tem uma dica. Então você tem uma carta geológica, ou geralmente um geólogo, que vai junto com você e vai quebrando teu galho. Isso se o geólogo não for o paleontólogo, né? Porque você também pode ser paleontólogo formado em geologia. Uhum. Aí o que acontece? Aliado a isso, você já sabe que aquela região tem. Então aí você geralmente tem o auxílio das pessoas que moram lá. Então você telefona para as pessoas, você busca, às vezes você recebe o próprio telefonema, perguntando, oh, vocês nunca viram aí uns ossinhos pesados, uns ossos que parecem de pedra? Vocês nunca viram uns negócios desses por aí? Parece uns ossos de vaca, só que é meio pesado, é meio duro. Vocês nunca... Uns dentes de uns bichos esquisitos. Porque o povo da região, às vezes eles sabem reconhecer que aquilo ali é um bicho, só que eles não sabem, sabe, aquilo lá tá esquisito. Então uhum. Os caras falam, ah, isso aqui é estranho, isso aqui é um bicho, sei lá, um monstro, uma coisa assim. Então, você pergunta. E os caras, ah, a gente achou uma vez na fazenda do Nhô Menelau ali, vamos lá dar uma olhada. Ah, tá bom, vamos lá, sabe? Uhum. Aí, às vezes, acontece, você acaba batendo... Aí você abre o olho, você já tem a evidência geológica de que ali deveria ter, e você já tem uma evidência, digamos assim, de causo, né? De que alguém já achou aquilo ali em algum lugar. Aí você começa a bater pedra. Às vezes você pode bater pedra 2 dias seguidos e não achar porra nenhuma. Mas aí, peraí. Se você vai na fazenda do Nholau, como é que tu consegue? Tem que falar com o cara, pedir autorização? Tem que falar com o cara, exatamente. E aí tem que... O cara vai pedir dinheiro, o cara pede dinheiro pra você, ah, então me dá um dinheiro. Às vezes acontece, mas é proibido, né? A gente não pode dar dinheiro pro cara, assim. Uhum. Mas a gente teve muita sorte. Mas peraí, é proibido, mas ele também pode não deixar, né? É, aí a gente entra na parte de legislação. Aí essa parte é um pouco mais complicada. Porque, assim, poder não deixar, ele pode. Só que os fósseis, eles são da União. A legislação brasileira diz que os fósseis são da União. Ah, então se você conseguir provar que ali tem um fóssil, você pode fazer, agora a União vai chegar aqui pra pegar o fóssil, né? Exatamente. Você chama a Polícia Federal, vai lá e pega. Ah, então olha só o que eles fazem, Afonso. Não, só que a gente nunca fez isso. Eles vão lá, mete a mão no bolso, joga um poço ali no chão e fala, chama a Polícia Federal! Caralho, olha só. Isso é muito pouco simpático. Isso não é muito bem visto. A gente sempre teve muita sorte. A maioria dos fazendeiros ou dos proprietários das terras onde a gente já foi, sempre foram muito legais com a gente, compreensivos, ou porque já sabiam... Saíram na paz antes da gente ter que chamar a polícia. Não. É que eles não precisam sair na paz. A verdade é a seguinte, o cara que tem uma fazenda de sei lá quantos hectares, a área que a gente vai explorar, ela é minúscula, sabe? O bloco que a gente vai tirar, ele é menor que uma vaca. Então, não vai precisar de uma área, sabe? A gente não vai gerar um transtorno monstruoso pra produtividade da fazenda do cara, pra não sei o quê. Uhum. Dinheiro ele não vai perder. Uhum. O problema é que às vezes eles ficam desconfiados porque são pessoas estranhas, né? É um cara, é um cabeludo barbudo, é o outro... Um monte de pincel pra lá e pra cá. O pessoal meio assim, eu falei assim, esses caras... Vocês vieram pintar o chão da minha fazenda, Vocês vão ficar no meio do mato pincelando um na cara do outro aí, que eu tô sabendo. Aquela coisa esquisita. Sai sacanagem no meio do mato aí. Aí já chega o malandro com violão, né? Esses biólogos, né, cara? Pra apertar o cigarrinho do capeta, né? Caraca, é tudo bem. Mas a gente sempre teve sorte, eles sempre foram muito compreensivos com a gente. O máximo que houve foi isso, foi desconfiança. O que, que esses caras estão aqui, quem eles são, o que, que eles querem. Vocês dão uns espelhos assim, mas... Esse sangue. Que tipo de dinossauro que tem aqui no Brasil? Olha, basicamente é um grupo que a gente chama de saurisquia, que são aqueles que têm a bacia parecida com o de lagarto, que curiosamente são os que dão origem às aves. Então são os saurópodes, a gente tem saurópodes aqui no Brasil. E tem velociraptor? E tem terópodes, que são os dinossauros carnívoros. Não a linhagem dos velociraptors, porque a linhagem dos velociraptors, tenho quase certeza que ela não chegou aqui. A gente tem o mega raptor aqui no Brasil e na Argentina, mas eu acho que ele não é um dromeossaurídeo. Não sei, pode estar falando uma besteira violenta. Não, eu acho que eu tô falando besteira, sim, porque tem o Santana Raptor aqui no Brasil. É verdade, tem raptor aqui, sim. Ó, aí, viu, Brasil? É, eu não tô certo agora da filogenia pra saber se são raptors mesmo, mas se não me engano são, sim, são da mesma linhagem. Eu sei bastante. É, não, isso sim. Mas o... Então a gente tem esse tipo aí. Então, quer dizer, esse dinossauro... A gente escreveu agora, recentemente, um dinossauro, que é o Tapuiasauro, que é um saurópode daqui do Brasil, lá do norte de Minas Gerais, e ele é um desses pescoçudos. Ele é um saurópode, né, que ficou exposto. Inclusive, a exposição do Tapuiasauro tá agora em São Carlos. Se tiver alguém em São Carlos ou perto de São Carlos, tá a exposição do Tapuiasauro lá. O lugar ajudou a gente. Mas por que esse nome Tapuiasauro? Qual é? De onde veio? Ah, então, aí é... Invenção do chefe, a gente não pode falar mal. Então... Podia dar um nome, mas... Não, na verdade, a ideia foi a seguinte, porque na língua tupi, tapuia quer dizer o inimigo, né? O adversário, né? A gente poderia traduzir pra Satanás, né? Não, na verdade, não. Capetasauro. Não, o capetasauro. Não, os tapuias eram o que acontece. Os tupis que viviam no litoral brasileiro, eles chamavam de tapuias todos os índios do interior, que eram os índios muito agressivos, muito violentos, que quando eles chegavam, eles destruíam tudo. Então era um nome até pejorativo, né? Tapuia seria um nome até meio pejorativo. E como... Era os corintianos. Isso! Era os corintianos. Podia ser Corintiasauro. É, isso aí. Corintia. É, Timão eu. E o que acontece? O cara, ele chegou... ele falou assim, o lugar onde foi encontrado o Tapuiasauro, no norte de Minas, era onde moravam os índios da etnia G, que eram chamados de tapuias pelos indígenas do litoral. Então o pessoal falou, Tapuiasauro parece um nome legal. E aí virou Tapuiasauro. Uhum. É isso aí. Parabéns. É grande. Tô vendo aqui, ele é tamanho de um ônibus, a parada. É, então, se vocês quiserem, tem uma reportagem do Estadão que ficou do caralho, que ganhou prêmio até, a reportagem tão boa que ficou, e tem na internet, chama Um Dinossauro no Coração de Jesus. Esse é o nome da reportagem. Olha só. Porque a cidade onde a gente encontrou o dinossauro chama Coração de Jesus. Ah, fantástico o título. Exatamente, a ideia do Ayrton lá, que foi o autor da reportagem, foi muito boa, né? Um dinossauro no coração de Jesus. É uma mentira puta que reportagem. Se tivesse no coração dele, tava salvo até hoje. Exatamente, né? Não tinha morrido. Vamos falar de criacionismo? Não, eu vou ter que... Cara, ai, cara dos caras. Eu não tô vendo, mas eu tô imaginando. Pirula está offline. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.